Então vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui chamando a atenção para o trabalho excelente que alguns alunos estão fazendo, de indexar as aulas. Segundo me informa aqui o Silvio Grimaldo, a ideia foi do Érico Valente, seguido pelo Gilson César, Vitor Cotti, Felipe Mendes. Além disso, está aí no ar também uma série de notas tomadas nas aulas pelo Vitor Cotti. É um material altamente recomendável. Eu não sei se já tem um link para isso no próprio site do seminário. Se não tiver, eu vou colocar aí o link, né? Não, as notas do Vitor Cotti não estão na parte do seminário, estão em www.bioeletrografia.com.br /index_filosóficos/index_filosóficos.pdf. Mas depois nós vamos colocar uns links aí direitinho, não precisa decorar nada não, não precisa anotar, depois a gente vê isso aí. Então, eu queria parabenizar os alunos por esse assunto excelente, por essa iniciativa excelente, e lembrar que o nosso fórum, chat, tal, tudo isso existe para esse tipo de intercâmbio. Né? Os objetivos deste curso são extremamente ambiciosos a longo prazo. Nós temos realmente uma missão a cumprir, nós não podemos perder tempo. O tempo de que nós dispomos já é bastante limitado, nós temos apenas algumas aulas, horas por semana. Na verdade, uma coisa dessa precisaria ter aula todo dia, mais seminários, mais trabalhos, etc, etc. Mas nós vamos trabalhando dentro das condições que nós aqui temos, né? Quem me mandou isso aqui? Ah, não. Essa pergunta está impressa no verso de um outro negócio completamente diferente. Bom, muito bem, eu queria hoje abordar alguns assuntos. Tudo isso que nós estamos fazendo agora são tudo preliminares, são notas que eu quero que vocês lembrem e tomem como ponto de orientação quando nós passarmos a segunda etapa do curso, que vai ser um pouco mais formal e um pouco mais exigente. Eu creio que a esta altura todos já entenderam perfeitamente por que eu adotei esta técnica de tomar o primeiro ano apenas para a parte, vamos dizer, formativa e preliminar, analisando uma série de condições e dificuldades que existem, especialmente no Brasil, para um trabalho como este, e também com o objetivo de fortalecer a posição psicológica dos alunos em face da sociedade e de todas as dificuldades que esse trabalho oferece. Houve até aqui uma pergunta que eu acho muito oportuna sobre isso, eu vou adiantar aqui adiantar um pouco o expediente. Já as perguntas ficam para a segunda parte, mas como isso aqui é muito pertinente ao que nós estávamos falando na última aula, eu vou responder agora essa pergunta do Atos Barbosa. Diz: entendi que o senhor disse para nós não esperarmos aprovação social nem compreensão do meio, para exigirmos o máximo de nós mesmos, moralmente, etc., mas sermos compassivos com os outros, perdoá-los. Ajudar as pessoas sem ver a quem ou distinguir entre os dignos e indignos da nossa atenção, enfim, nos sentar numa conduta cristã, verdadeiramente cristã, e buscarmos conhecimento mesmo que não possamos transmiti-lo, o que provavelmente não poderemos mesmo. Eu mudei, inclusive, o meu necrológio nessa parte. No entanto, o isolamento, não intelectual, mas físico mesmo, total, é impossível. E quanto a essas pessoas com quais nós temos que nos relacionar no dia a dia e que nos agridem, eu me sinto agredido, com suas opiniões, entre aspas, a respeito, por exemplo, da Igreja Católica, de Nossa Senhora, do Senhor mesmo, de Aristóteles, opiniões depreciativas. Pessoas que são resultado direto dessa insuportável hegemonia cultural. O senhor entende o que estou dizendo? Claro que entende. O que a gente faz nesses casos? Ignora, engole sapos e faz desentendido? E muito bem, quando eu digo para vocês evitarem discussões, não quer dizer que vocês vão deixar passar todas essas coisas. Eu estou dizendo apenas que vocês devem se preparar para poder enfrentar essas situações de maneira vitoriosa, em vez de ficar apenas num bate-boca que não vai levar a nada. Pessoas que vêm com esse tipo de palpite, você deve estar capacitado para tapar a boca delas, assim, com duas ou três palavras, para o sujeito nunca mais abrir a boca sobre nada, para ele ir para casa e estudar. Entendeu? Agora, se você começa a discutir, você está dando às pessoas um nível que elas não têm, uma importância que elas não têm. Você tem que se imbuir da sua função de ensino. Você não tem que discutir com essas pessoas, você tem que ensinar elas. Tá certo? Agora, para ensinar não basta você ter mais conhecimento do que elas, ou até ser mais inteligente do que elas. Você precisa também estar tão bem estruturado, tão bem equilibrado no seu ponto, né, que você possa fazer como diz Aristóteles, numa luta, vamos dizer, aquele que mais se move é o que apanha, porque o que apanha cai e o outro fica onde estava, tá certo? Então, é você que tem que permanecer inabalável e o outro é que tem que sair abalado. Não é você se recolher, ficar quieto e engolir sapo, de maneira alguma. Enquanto você está engolindo o sapo, você tem que estar se preparando. Como quem dissesse, espera aí que amanhã eu vou pegar você. Ele não entra na discussão enquanto você não estiver preparado para ter uma participação ali absolutamente arrasadora. Essas pessoas elas têm que ser humilhadas para aprender. Se você não quebra a segurança delas, não adianta você falar com elas. Elas não vão se persuadir por simples argumentos racionais. Quem se deixa persuadir por argumentos racionais é porque já está muitíssimo preparado, está muitíssimo evoluído e já não está nesse caso que você está falando, né? E vamos dizer, quem tem essa quem está também apto a se deixar persuadir por argumentos racionais, não usa as palavras apenas como armas, tá certo? Como instrumentos de agressão. Quer dizer, claro que você pode usar as armas também como instrumentos de agressão, mas não pode ser essa a função principal das palavras. No Brasil, quando se xinga alguém de fascista, não quer dizer, por exemplo, que haja alguma correspondência histórica, sociológica, ideológica entre o acusado e o fascismo. É apenas como quem xinga a mãe. Tá certo? Você xinga a mãe, você é um filho disso, filho daquilo. Bom, não quer dizer que se você procurar a mãe do cidadão num bordel, você vai encontrá-la lá. Não quer dizer, não tem um sentido literal. É apenas uma ofensa e nada mais. E nós temos e nos acostumar a fazer, quando nós usarmos palavras ofensivas, elas têm que corresponder a uma realidade objetiva. Se você xingar a mãe do sujeito, você fala, você é um filho disso, está aqui a foto do bordel, está aqui sua mãe, está aqui o cafetão, está aqui o recibo, né, dos serviços prestados, etc, etc. Tá certo? Então, não entre numa discussão apenas para dar empate, nem só para ganhar a discussão. Você vai entrar para ensinar alguma coisa para a pessoa, ou então não faça nada. Estudo é uma perda de tempo. Quer dizer, eu não estou dizendo para vocês se ausentarem da briga, estou apenas dizendo para se prepararem para ela e para entrar nela numa condição vantajosa. Olha, eu confesso para vocês que em todos esses anos, em tantos confrontos polêmicos que eu tive por aí, eu não encontrei um sujeito que estivesse à altura de discutir comigo nada. Então a minha posição não era de debatedor, era de professor. Olha, eu estou aqui para lhe ensinar a matéria, você não sabe nem os rudimentos do assunto, o que é que eu vou discutir com você? O que é que eu podia discutir com aquele Alaor Café na Faculdade de Direito? Eu estou totalmente despreparado, tinha a mente primária, então eu só posso ensinar para ele algumas coisas. Olha, você não sabe nada disso aqui, é melhor você ficar quieto, porque você está tentando participar de um debate apenas por uma vaidade, você não está aqui cumprindo um dever profissional, nem intelectual, nem nada. O seu verdadeiro dever aqui seria ficar quieto. Então eu vou lhe dar os elementos faltantes. Quer dizer, um pouco tem que fazer como o Mário Ferreira, no famoso debate com o Caio Prado Júnior, falou, antes de eu fazer a minha conferência, eu vou refazer a sua, porque está tudo errado. Então, a gente tem que proceder assim. Quer dizer, nós temos que ter perante a sociedade humana uma posição que reflita a dignidade da nossa função real. Nós estamos aí para ensinar, nós estamos aí para civilizar. Nós não estamos aí para discutir. Você não pode aceitar a discussão com o ignorante. Quer dizer, o ignorante, você ou fica quieto, quer dizer, você recusa a ele a honra da discussão, ou então você entra na discussão com a finalidade de você humilhá-lo pedagogicamente, de fazer ele sentir vergonha do que fez, tá certo? E isso vai representar para ele um estímulo a que ele se eduque melhor. Quer dizer, essa é a sua função, não debater, tá certo? Então, quando você for obrigado a ficar quieto, você perceber que não há condições para uma discussão, não se sinta frustrado por causa disso, não. Tá certo? Você não está recusando propriamente a discussão. Você está apenas adiando um confronto. Eu nem chamaria isso de discussão. Eu acho que não há a menor condição de discutir o que quer que seja no Brasil de hoje, em parte alguma. Isso aí não se refere a pessoal de direita, de esquerda, de direita, não sei, não tem um perfil ideológico. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma tragédia intelectual como nunca aconteceu no mundo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Né? Eu reparo, quando eu às vezes acompanho, pego umas discussões na internet, no Orkut, etc., só para saber, só para tomar a temperatura e pressão da sociedade brasileira, ver como é que está. Né? Eu reparo sempre aquelas duas coisas. Primeiro, vamos dizer, as falhas elementares de percepção. O sujeito não sabe qual é a sua posição real dentro das circunstâncias e, portanto, ele não mede as coisas com realidade. Né? Então, neste caso, quando há uma falha de percepção, de como você poderia corrigi-lo no nível da linguagem? No nível da linguagem, você pode corrigir pensamentos, mas não percepções. Quer dizer, as pessoas precisariam, elas não estão precisando de argumentos contrários a elas, estão precisando de uma reeducação. E reeducação não nas partes superiores da cultura. Estão precisando de uma reeducação primária. Eles precisam aqueles exercícios do Feuerstein que eu estava me referindo. Para ensinar o sujeito a enxergar, ter um senso das proporções, conseguir relacionar uma coisa com outra. Não é propriamente aprender a pensar. Hoje se usa muito essa expressão, aprender a pensar, ou ensinar a pensar. Na verdade, pensar todo mundo sabe, pensar é uma espécie de um automatismo. O problema não é o pensamento, o problema é a ligação de pensamento com percepção. Isso aqui não tem. A hora que você entra no automatismo, lógico, automatismo verbal, né? Ninguém segura mais. Você vai tirando conclusões, crente que está agradando, que está fazendo uma coisa maravilhosa, mas, na verdade, não está falando a respeito de nada. Então, sobretudo, se se trata de um povo que tem uma certa habilidade verbal, me referi até ao mimetismo brasileiro, esse mimetismo pode ser muito bom para aprender línguas estrangeiras, por exemplo. Tá certo? Onde você está menos interessado na referência das palavras a coisas reais do que na adequação contextual da palavra. Quer dizer, você dizer a palavra certa quando ela convém à conversa, convém à comunicação do momento. Quer dizer, você ter uma comunicação boa entre pessoas, ou até num meio estranho, não quer dizer que o que você está dizendo tem algo a ver com a realidade. Você pode manter conversas inteiras que não dizem nada a respeito de nada, e, no entanto, são perfeitamente adequadas do ponto de vista social. O que eles chamam aqui de small talk. Né? No small talk, pouco importa o conteúdo do que você está dizendo, importa apenas que a sua frase esteja adequada àquela circunstância social imediata e pareça se encaixar. Nesse sentido, o brasileiro tem uma habilidade. Tá certo? Mas, quer dizer, ele tem uma habilidade na função comunicativa, nas duas, na função expressiva, né, e na função apelativa da linguagem. Quer dizer, ele sabe expressar os seus sentimentos, expressar sua vontade, expressar os seus desejos, as suas insatisfações, e sabe afetar o outro, ele sabe ter uma atuação sobre o interlocutor. Por exemplo, ele sabe intimidar ou agradar ou lisonjear, isso ele sabe. Agora, quando chega na função denominativa, que é a relação entre a fala e o mundo, aí, bicho, aí o brasileiro não sabe nada, nada, nada. Acho que ele nem sabe que existe esta função. É na ligação entre linguagem e percepção que a coisa falha completamente. E é justamente isso o que mais interessa para nós. Eu me lembro, assim, em todos esses debates, entre aspas, dos quais eu participei, nunca tinha ninguém falando a respeito de nenhum fato, de nenhum dado da realidade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tive um debate, sempre entre aspas, né, com João Pedro Stedley, tá certo? Quando ele disse que havia um estado de violência endêmica no campo brasileiro, e daí eu tive que mostrar para ele o livro dele mesmo, onde ele dava. Né? O livro chama O Problema Agrário no Brasil, onde ele dava as estatísticas de mortes no campo. E as mortes no campo brasileiro, em toda a extensão da região rural, eram assim, 30, 40 pessoas por ano. Enquanto nas cidades estava morrendo 30 mil, 40 mil. Quer dizer, era uma diferença de 1 para 1.000. Né? E, no entanto, na hora que ele dizia há uma situação de violência endêmica no campo, ele dizia aqui com o sentimento, certo? Ele conseguia expressar o sentimento dele e conseguia atingir o coração da plateia com aquilo. Só que o que ele estava dizendo não tinha nada a ver com aquilo que ele mesmo sabia da realidade. Quer dizer, era como se fossem duas pessoas, uma pessoa de dois andares. Tem aqui um embaixo que percebe, sabe os fatos, e tem outra em cima que fala. Esse é um problema endêmico no Brasil. Isto sim é endêmico no Brasil. Não é violência no campo, entendeu? Então, essa desconexão de palavra e experiência é endêmica. Então, quando você entra numa discussão com uma pessoa assim, você está lidando com um caso extremamente grave. Porque, por mais acertados que sejam os seus argumentos, tá certo? Eles não vão atingir o sujeito, porque o que está faltando para ele não é a formulação certa de um pensamento. O que está faltando para ele é a percepção daquilo que ele mesmo sabe. O que está faltando é o mínimo de identidade consigo mesmo que o sujeito precisa ter. Não é um problema de ideia, não é um problema de ideologia, não é um problema de cultura, é um problema psicológico grave. Né? Então, o desajuste total não só da pessoa com a sua memória, com aquilo que ela sabe que é verdadeiro, mas com a própria situação de discurso. Quer dizer, por exemplo, se um sujeito, vamos dizer, numa discussão de internet, ele se empolga como se estivesse num debate parlamentar, ele está fugindo da situação de discurso. Ele não está nem distinguindo entre o escrito e o oral. Quer dizer, ele está escrevendo ali um post num site da internet como quem estivesse fazendo um discurso no parlamento. Entendeu? Mas essa coisa é tão desproporcional, é tão deslocada do contexto, né, que você vê que a pessoa, ela como se transpôs a um outro mundo, ela se transpôs a uma segunda realidade. Ela está vivendo um teatrinho mental absolutamente psicótico. Como é que você vai discutir com um sujeito desse? Ou quando a pessoa começa, vamos dizer, a fingir que sabe aquilo que não sabe. Acho que o negócio parou aqui. Não, continua. Aí parou? Não parou? Então, esse esforço de fingimento, quando a pessoa se entrega a isso, significa o seguinte: o interesse dela pelo assunto que ela está falando é mínimo. Ela está interessada apenas nela mesma e no seu desempenho social. Então, nesse caso, o que quer que você diga sobre o assunto não atinge o fulano. O que ele está medindo é a qualidade do seu desempenho, se ele está impressionando ou não. Então, é claro, veja, aqui nos Estados Unidos, dificilmente você encontra essas situações. As pessoas aqui, elas são muito mais diretas e muito mais objetivas. E se elas participam de uma discussão, é porque elas estão realmente interessadas naquilo. Tá certo? E todo mundo sabe que não vai conseguir impressionar muito. Né? Porque aqui, o pessoal, essa arte de discutir, o pessoal aprende desde a escola secundária, mesmo a escola pública, Todo mundo ali teve que fazer discurso, teve que discutir, etc, etc. Então, não há muito o que impressionar os outros pelo desempenho, né? Então, estão livres dessas preocupações, vamos dizer, de autoafirmação, e elas podem se centrar mais ainda no debate. É por isso que aqui nos Estados Unidos, frequentemente, adianta você discutir. Você pode persuadir uma pessoa do seu erro aqui. Agora, no Brasil, isso se torna impossível. Porque persuasão de erro se dá, vamos dizer, num nível intelectual. Agora, se e nos níveis de baixo, vamos dizer, no nível emocional, social, até físico, né? Eu conheci no Brasil um monte de pessoas que numa simples conversa, elas usavam, falavam com voz impostada, como se estivessem num teatro. Eu digo, olha, peraí, aqui sumiu o negócio, o que aconteceu? Foi isso aqui ou será que foi na... Pronto, aparentemente voltou ao normal. Então, eu me lembro quando eu conheci, por exemplo, o Márcio Moreira Alves, eu não conseguia conversar com ele. Porque ali estava presente eu, que sou esse que vocês conhecem, que é o mesmo aqui, que é o mesmo em casa, que é o mesmo quando está no banheiro, tá entendendo? E, de repente, eu estava conversando com um homem pomposo, que falava com aquela voz impostada, e falei, mas... Peraí, eu vou ter que entrar nesse nível de comunicação dele, eu não consigo, porque eu vou dar risada de mim mesmo. Né? E eu tinha que fazer um esforço desgraçado para não rir dele. Né? Então estava lá ele fazendo esforço para impressionar pela voz, pela postura, etc, etc. E eu aqui me segurando para não rir. Falei, bom, então quanto do nosso cérebro sobrar para a gente prestar atenção no assunto? Quase nada. Né? Então o nosso diálogo foi um fracasso total. Eu não sei o que ele falou e ele também não sabe o que eu disse. No próprio debate com o João Pedro Stedley, nós estávamos sentados numa mesa, né, era um, como é que se diz, não era uma mesa redonda, na verdade era uma mesa, né, longitudinal, mas como se fosse uma mesa redonda, e chega na hora do sujeito falar, ele se levanta e pega o microfone na mão e começa a fazer, vamos dizer, um comício, né? Eu digo, bom, mas como é que se faz, se transforma um comício num debate? Ele fala, não dá. Você só pode responder com outro comício. Né? Então é uma coisa totalmente inadequada a situação de discurso. Demais, o comício era totalmente desnecessário, porque 80% da plateia eram militantes do MST. Então, para que ele precisava fazer um comício para aqueles que já eram seus eleitores, né? Então, todas essas inadequações entre o fulano e o assunto, entre o fulano e a sua memória, entre o fulano e o papel real que ele está desempenhando ali, digo, tudo isso cria uma situação absolutamente psicótica, na qual a discussão, a seriedade dos seus argumentos vai se tornar cômica. Tá entendendo? Então, muitas vezes, o que você tem que fazer é simplesmente estourar o balão do sujeito, mostrando que ele é um palhaço e que ele está fazendo uma palhaçada ali. Se você conseguir fazer isto, você não precisa nem entrar na matéria em discussão. Porque não se trata disso. Né? Os argumentos pertinentes à matéria em discussão são importantes quando os dois lados estão prestando atenção nas mesmas coisas e estão desempenhando, vamos dizer, papéis que são mutuamente correspondentes. Se eu sou um debatedor numa mesa redonda, espero que o outro se comporte como um debatedor numa mesa redonda. Tá certo? Pifou de novo, esse negócio tá maluco. Caiu só aqui ou caiu lá também? Caiu só o áudio. O vídeo tá normal. Eu nunca deu isso, por que que tá dando hoje? nós estamos usando a mesma conexão para os dois? Ah, então eu acho que está atrapalhando. Desliga isso, vamos. Estão avisando pelo Willstream, está tudo correndo bem. Tenha um pouco de paciência que nós estamos consertando o negócio aqui. Eles estão pegando a imagem bem? Só os que estão no vídeo, o áudio caiu de fato, mas agora já voltou. Voltou? Voltou. Se vocês estão ouvindo, por favor, confirme aí pelo chat. Voltando, em todos esses debates, entre aspas, brasileiros, existe uma inadequação, existe um hiato, um descompasso, um desnível entre os vários papéis que estão sendo representados ali. Quando isso acontece, vamos dizer, os argumentos centrados no assunto, quer dizer, argumentos que são objetivamente pertinentes, eles perdem a sua força, perdem a sua função e se tornam eles próprios elementos de um teatro que está totalmente deslocado da situação. Então, tem que aprender a lidar com todas essas situações e saber quais são os momentos de argumentar, tá certo? E quais são os momentos simplesmente de estourar o balão, de destruir, desmontar, desmantelar o teatro. Tá entendendo? Então, eu vou contar uma história para vocês. Tem um economista conhecido meu, chamado Roberto Fent. Eu sei que estudou muito, passou anos aí no exterior estudando, né? E quando ele chegou ao Brasil, convidaram para um debate com a Maria da Conceição Tavares. Ele não sabia quem era, se era uma economista ou uma colega. Então, ele foi lá e sentou como se fosse um debate numa universidade americana. E tão logo ele começou a falar, então, a Maria da Conceição fez aquelas intervenções, né? Bandido, bandido, filho disso, filho daquilo, né? Ele não sabia o que fazer, né? Então, pagou aquele mico, passou um tempo, convidaram para outro debate com a Maria da Conceição Tavares. Ele disse, olha, eu só aceito se eu for o primeiro a falar. Então, os caras, tá bem. Então, chegou no dia, ele sentou lá e disse, olha, que agradeço muito a universidade, este gentil convite. Só lamento estar sentado aqui ao lado desta vaca, filha de filha daquilo. Então, daí você entende, aí nivelou a situação. Então, ficou tudo certo. Né? E ele fez muito bem, porque é assim a única maneira de discutir com a Maria da Conceição Tavares. Diga você o que disser, ela vai te xingar de alguma coisa. Tá certo? Então você tem que começar xingando primeiro, né? Para que as pessoas entendam. Fala isso aqui. Não, se o conceito começa a falar muito seriamente ali, ele está dando A outra não deu uma dignidade que ela não tem. Quer dizer, ele que está enfeitando a mulher. Fala, não, então, se é para partir para a esculhambação, vamos partir logo. Né? Quando me chamaram para o debate com a Laura Café, eu sabia que não ia ser um debate. Ia ser uma aula. Eu vou lá para dar uma aula para um ignorante teimoso. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei toda a documentação, os livros, etc. Mas tudo que eu dizia, eu puxava um livro da mala. Dizia, está aqui, teu livro tal. Né? Didaticamente, você vai estudar, vai para casa estudar. Quer dizer, isso não é um debate. Realmente não é um debate. O debate supõe um certo equilíbrio. Né? Eu me lembro, por exemplo, podia ter havido um debate interessante entre eu e o Carlos Guilherme Mota a respeito da obra do Gilberto Freire. Por quê? Porque nós dois conhecíamos muito bem a obra do Gilberto Freire. Eu sei do que estou falando e ele também sabe o que está falando. Nós podemos ter ideias opostas e uma das ideias pode até estar errada. A gente talvez consiga demonstrar o erro da ideia, mas são duas pessoas que estão realmente igualmente interessadas no assunto e que têm um nível de conhecimento mais ou menos compatível. Aí sim, isso tem um debate. O resto não, meu filho. Então, o resto é um circo. Tá certo? Onde teve também um debate entre eu e o Jacó Gorender, né, sobre a questão da escravidão no Brasil. Um assunto que eu havia estudado e que ele havia estudado até mais do que eu. Tá certo? Então, aí é possível sair alguma coisa. Além disso, ele é um homem velho, 80 anos, já não tem mais nada para provar para ninguém. Então, ele não estava desempenhando papel nenhum, ele estava simplesmente dizendo as conclusões do que ele tinha estudado. Então, eu falei, aí dá para sair uma... Teve um debate sobre isso na PUC. Mas a área, embora ele seja um sujeito marxista, comunista, a área de divergência ali foi muito pouca, na verdade. Né? Mas, na maior parte, vai ter confronto com, sei lá, com o Emir Sader, com Marlene Chauí, com o Leandro Conde, ele faça-me um favor, isso é uma palhaçada. E quando é confronto entre eu e moleque que mal acabou de tirar a fralda, entendeu? Tipo o Rodrigo Constantino, eu digo, aí é terrível, porque é tudo fingimento da parte do outro, tudo. Né? Primeiro, você está entrando num debate, uma coisa que ele acabou de ouvir falar. Então, por que você tem que ter opinião sobre algo que você acabou de ouvir falar, tá certo? E que o outro vem estudando há 40 anos. Por quê? Né? Pior ainda, você fica numa desvantagem, porque você não vai poder, em 10 minutos, 20 minutos, transmitir a ele o que você estudou durante 40 anos. Né? Então, mostrar ao ignorante a sua ignorância não é possível por meios racionais. Porque se você puxa de todo o seu cabedal de conhecimentos, puxa toda a bibliografia e tal, o sujeito vai estar achando que você está lá a fim apenas de massacrá-lo, de humilhá-lo. Entendeu? Então ele já começa a analisar você psicologicamente, dizer que você é um sádico. Isso, em suma, é uma confusão dos diabos. Então, para entrar num confronto desse tipo, você tem que estar preparado, não para debater, mas para você lidar com todas essas situações que são tão complexas quanto uma psicoterapia. Onde o paciente, tá certo, se enganou a si mesmo tão bem e está agora empenhado em enganar o psicoterapeuta para que o psicoterapeuta não descubra qual é o problema dele. Quer dizer, você já vem ali numa posição ambígua. Por um lado, você vem para se tratar. Por outro lado, você não está querendo se tratar. Tá certo? Então, primeiro, você tem que colocar o sujeito num acordo consigo mesmo. É uma situação psicologicamente muito complexa e praticamente todo debate que eu participei no Brasil foi assim. Por que com vocês vai ser diferente? Tá certo? Então, o que eu espero é apenas assim, que vocês aguardem um pouco, que vocês tenham paciência, que vocês se municiem de todo o equipamento necessário para lidar com essa variedade de situações e não somente com a matéria em discussão. E muitas vezes você precisa ter ali, a coisa depende menos de conhecimento do assunto, de ter os argumentos certos, do que de você compreender psicologicamente a situação. Ademais, você vê, o brasileiro tem horror de estudar. Ninguém quer estudar coisíssima nenhuma, mas todo mundo quer debater, todo mundo tem opinião. É um dos fenômenos mais esquisitos do mundo. Porque você vê as pessoas escrevendo sobre determinados assuntos, muito mais do que elas leram a respeito. É um fenômeno. Eu tive um debate com o Rodrigo Constantino, que assim, a cada 3 minutos ele soltava uma mensagem nova. Eu não vou poder responder a tudo isto. Então o sujeito escreveu praticamente um livro, né, ali. E quando a gente ia ver o que ele conhecia a respeito, ele tinha lido um pedaço do Voltaire e a Wikipédia. Isso era tudo que ele sabia a respeito. E, no entanto, os argumentos, entre aspas, brotavam ali, que era uma coisa maravilhosa. Né? Então, é claro que é uma situação psicótica. Não é uma coisa normal. Né? Mais ainda, tudo vem carregado com uma emoção incrível, incrível. Sobretudo de indignação. A gente sempre dá a impressão, né, de que ele é um coração puro que foi ofendido, né, pelo que você está dizendo. Todo mundo tentando mostrar. Né? Eu me lembro que numa antiga campanha presidencial, eles botaram nas ruas um cartaz que tem uma fotografia do Jânio Quadros, olhando assim de cima, embaixo escrito dignidade. Né? É bom. Então, as pessoas que entram em discussão no Brasil estão sempre afetando dignidade, tá certo? Isso pode às vezes impressionar a plateia, mas para mim sempre dá o efeito contrário. Você tenta com essa afetação, fala, bom, eu já tenho que me conter para não rir da cara do fulano, para não fazer 2, 3 piadas, era para não mandá-lo para aquele lugar logo de cara, né? Então, como é que vocês vão lidar com todas essas coisas? Essas pessoas são escorregadias. Né? Isso aí você precisa ter uma espécie de prática de psicoterapia mesmo. Quer dizer, o sujeito neurótico ou doente mental, ele é eminentemente um fingidor. Ele tem uma multidão de camuflagens, de papéis que ele pode representar. Né? E está o tempo todo representando aqui para você e para si mesmo. E você tem, né, passar por meio desta linha sinuosa, né, entre todos esses fingimentos e se orientar ali no meio. É difícil, quer dizer, é um investimento psicológico muito grande que na maior parte dos casos não vale a pena. Tá certo? Não vale a pena, primeiro, pela má qualidade do sujeito que está discutindo ali com você. Tá certo? Eu acho que seria, em certos casos, né, seria melhor você ir na casa do sujeito e encher ele de porrada. É a coisa mais objetiva que você pode fazer. Porque tem pessoas que elas mudam de personalidade antes e depois de apanhar. Tá certo? Depois de apanhar, o sujeito se torna racional, cordato, né? E antes não. Então tem certa pessoa que a única coisa a fazer realmente é isto. Não pode fazer, ou porque está à distância, né? Ou por causa de um risco de um processo, etc, etc. Então é melhor não fazer nada. Então, tenham paciência. Eu espero que vocês se tornem capazes de agir socialmente no Brasil com muita eficácia. Tá certo? Fazendo um trabalho que nunca foi feito lá, que é o trabalho de civilizar a elite. Né? Outra coisa. No Brasil, o que quer que você diga é tratado como se fosse um argumento. O abuso da palavra argumento é uma das coisas mais incríveis. Tá certo? Eu chego num lugar e digo, olha, eu me chamo Olavo de Carvalho. O sujeito diz, eu não concordo com o seu argumento. Eu digo, olha, nós estamos aqui reunidos para um debate. Não, eu não concordo com o seu argumento. Quer dizer, tudo que você fala na clave simplesmente factual, descritiva, é tomado como se fosse um argumento. Quer dizer, a pessoa não sabe o que é um argumento. O argumento supõe, vamos dizer, uma tese contrária, né? E supõe um desejo de provar alguma coisa. Ora, na maior parte, eu sei que a maior parte do que eu escrevo, eu não estou tentando provar nada. Eu estou simplesmente descrevendo o estado de coisas. Se fosse para provar, bom, para provar precisaria 10 vezes mais espaço do que eu tenho no jornal. Então, como é possível que um indivíduo não saiba distinguir entre o que é uma descrição do estado de coisa e o que é um argumento? No Brasil, hoje em dia, ninguém sabe. Mais ainda, em filosofia, praticamente nada é argumento. A parte filosófica que se refere a discussões e provas é mínima, mínima, mínima. Quer dizer, a maior parte do que se diz em filosofia pertence a um gênero que nós podemos chamar de meditativo. Quer dizer, o que é uma meditação? É você rastrear tá certo? Um dado da realidade, uma ideia, um símbolo, tá certo? Até seu fundamento. Quer dizer, você não está tomando nada como premissa e desenvolvendo argumento. Você está fazendo um movimento contrário, você está indo para trás. Você está buscando o fundamento daquilo na sua experiência interior, na experiência exterior, sei lá, em algum lugar onde esteja o fundamento. Então, qual é a estrutura de uma meditação? A meditação procura acompanhar a estrutura do seu próprio objeto. Tá certo? Portanto, a meditação não tem, vamos dizer, uma estrutura, muito menos uma estrutura argumentativa identificável. Né? Até outro dia eu estava conversando aqui com a professora Margarita Nois, né? E ela enfatizando a importância de você, numa exposição, você seguir a ordem retórica, onde você tem uma tese e você tem os pedaços da tese que você vai desenvolver. Bom, isto é a estrutura de um texto, ou a estrutura de uma explicação. Mas não é essa a estrutura que você... Os grandes expositores filosóficos jamais seguem essa estrutura. Porque eles seguem a estrutura do objeto que está sendo dado. Então, a ordem literária, a ordem retórica, pode parecer até confusa. Tá certo? Porque você está desmembrando o objeto nos seus componentes internos, né? E seguindo a ordem que ele mesmo te sugere. Eu me lembro, por exemplo, que tem uma apostila minha antiga em que eu parto da sentença de Aristóteles, que todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Ele diz, olha, em que sentido Aristóteles disse isso? Qual é, vamos dizer, o fundamento do que ele está querendo dizer? Ele quer dizer que a curiosidade intelectual está igualmente repartida entre todos os homens, quando nós, obviamente, sabemos que não está. E quando ele mesmo diz, num outro pedaço, ele diz que você não deve discutir com um sujeito que não conhece os princípios da argumentação e prova, porque você vai só se aviltar a si próprio. Então, será que aquele indivíduo que desconhece os princípios da argumentação e da prova tem o desejo de conhecer tanto quanto Aristóteles tem? É óbvio que não, não pode ser disso que ele está falando. Não é isso? Então, é claro que nós temos que aí distinguir entre o desejo de conhecer tal como uma característica da espécie humana e o desejo de conhecer tal como ele aparece individualmente neste ou naquele fulano, onde há uma multidão de graus diferenciados que vão desde Aristóteles até o sujeito que não tem interesse nenhum em conhecer coisíssima nenhuma. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou argumentando? Não, eu estou sondando o fundamento de uma coisa que o outro disse. Eu não estou tentando provar nada. Entendeu? Quer dizer, onde você tem uma tentativa de prova, você tem uma estrutura de prova, né? Uma estrutura lógica de demonstração. E eu, vez após vez, eu tenho feito essa experiência, né? De escrever as coisas na clave descritiva, né, e suscitar uma discussão contra meus, aspas, argumentos. Eu falo, mas eu não argumentei nada, meu Deus do céu, nem comecei a argumentar ainda. Você vê este escrito que deu sobre a ordem e a liberdade. Uai, estou dizendo ali apenas que não existe uma escolha entre mais ordem ou mais liberdade. Porque uma ordem onde exista menos liberdade é um tipo de ordem. E uma ordem onde exista mais liberdade é outro tipo de ordem. Então você está discutindo apenas entre dois tipos de ordens. Né? Agora, se você usar as palavras ordem e liberdade não como signos descritivos de situações reais, mas como slogans, no sentido de que o sujeito que pede ordem está pedindo um governo autoritário, aquele que pede liberdade está pedindo mais direitos civis e menos opressão, se você usar nesse sentido, ah, bom, daí vai dar um rolo desgraçado. Tá certo? Mas, no instante em que você diz que as ordens mais libertárias e menos libertárias são ordens do mesmo modo, e até a ordem mais libertária é mais complexa do que a outra, então é evidente que não cabe uma discussão entre a preferência por ordem ou por liberdade. No entanto, Foi esta a reação que o meu artigo suscitou por toda a parte. Pouquíssimas pessoas entenderam que eu estava falando o óbvio. E mais ainda, eu não estava propondo, né, um governo com mais ordem, outro com mais liberdade, de maneira alguma. Não, completamente fora da discussão. Sumiu de novo. Eita. Para os alunos, está indo bem? Então, vou continuando aqui. Então, por que que tudo que o sujeito diz deveria ser entendido como argumento e, mais ainda, como tomada de posição? Né? Isso é um vício tremendo das discussões brasileiras. Então, a função que vocês têm, a missão que cabe a vocês, é tentar civilizar essa elite falante brasileira e ensinar para ela então, essas coisas. A começar por essas coisas. Né? Que nem tudo é argumento, nem tudo é tomada de posição. Às vezes, para você tomar uma posição, você tem que ter todo um trabalho preliminar de descrição da situação. Tem que toda discussão séria, você começa com um certo acordo quanto aos fatos que estão em discussão. Não é isso? E se um mesmo corpo de fatos não está à disposição dos dois debatedores, não há debate, evidentemente. É? Então, como é que eu posso discutir com a pessoa que começa, né, a dizer assim, o Foro de São Paulo não tem importância nenhuma. Eu digo, um momento, peraí, quais são os fatos que você conhece a respeito do Foro de São Paulo? Você leu as atas do Foro de São Paulo, você acompanhou os grupos de trabalho, essa coisa toda? Não. Então, por que você acha isso ou aquilo? E por que eu tenho que prestar atenção ao que você está dizendo? Não é isso? Então, se você... Vamos entrar. Olha, eu que tenho muita experiência nesse negócio, que estudei muito essa... a arte da discussão, tudo isso... E eu me vejo, às vezes, em situações extremamente constrangedoras, porque eu vejo que não é possível a discussão. Se vocês entrarem nessas mesmas situações, vocês só vão estar perdendo seu tempo e suas energias. Muito bem, vamos passar um segundo tópico. Aqui que era o que eu havia planejado mesmo para esta aula, e que é assim, o problema da abstração. Né? Porque quando você faz uma abstração, o primeiro tipo de abstração que você faz, o mais constante, o de uso mais universal, é quando você nomeia um ente, um indivíduo pelo nome da sua espécie. Quando você chama, por exemplo, um gato de gato, um abacaxi de abacaxi, uma minhoca de minhoca. Tá certo? Então, note bem, quando você faz isso, você não está chamando o gato pelo nome daquele gato especificamente, tá certo? Mas pelo nome da sua espécie inteira. Quer dizer, você está fazendo abstração, você está separando, né, um ente individual da sua posição efetiva no centro, no tempo, no espaço, tá certo? E está fazendo abstração, quer dizer, da sua unidade física, tá certo? Porém, é preciso você ver que o nome da espécie contém implicitamente todas as possibilidades de desenvolvimento que diferenciam, né, os seus elementos entre si. Por exemplo, se você define um gato como um gato, e acontece do gato ser preto ou malhado, né, o nome da espécie gato já contém implicitamente todas essas variações possíveis. Tá certo? Também está implícito ali que você chamá-lo de gato, você só está distinguindo entre a espécie e o indivíduo, mas você não está separando propriamente um do outro. Por quê? Porque aquele gato, ele contém todos os atributos da espécie sem faltar nenhum, porque se faltar um, ele não é gato. Ele só se parece com um gato. Tá certo? Então, de um lado, a espécie contém todos os atributos, todas as possibilidades de variação que são observáveis nos seus vários componentes individuais. Todos sem faltar nenhum. Quer dizer, se acontecer de aparecer um bicho com características que não se enquadram na espécie gato, então ele não é gato. E por outro lado, o ente individual contém todos os atributos da espécie sem faltar nenhum, porque se faltar um ele também não é gato. Então quer dizer que o conceito geral abrange o ente individual. E o ente individual está perfeitamente enquadrado, harmonicamente enquadrado no conceito geral da sua espécie. Então, esse é o tipo da abstração que não vai separar você do conhecimento do dado concreto. Ao contrário, desde você está consciente, vamos dizer, daquilo que define a espécie de modo genérico, e está consciente de que você está diante de um exemplar daquela espécie, tá certo? Então, com mais acuidade ainda, você distinguirá os caracteres individuais, tá certo? Que singularizam aquele gato. Tá certo? Justamente porque você sabe que aqueles traços, sendo possíveis dentro da espécie, estando contidos no conjunto de possibilidades que define a espécie, não são necessários à espécie. Então, se existem, por exemplo, gatos de duas cores e gatos de três cores, tá certo? Então significa que ter duas cores, ter uma cor, duas cores ou três cores, faz parte da espécie gato. A possibilidade disso faz parte da espécie gato. Porém, o fato específico de este gato ter duas ou três cores não faz parte da definição da espécie. A espécie não obriga que ele tenha duas ou que ele tenha três. Tá certo? Então, esse tipo de abstração, que é aquele onde você capta... O que você está captando ali? Você está captando a forma inteligível da espécie por trás da presença física do indivíduo. Tá certo? Ora, a forma inteligível da espécie é justamente o conjunto imenso de possibilidades, tá certo? Que está contido nas potencialidades da espécie. Tá certo? Por exemplo... Se você pega vaca tem a propriedade da leite. Se ela não está dando leite, você diz que ela está doente. Então não é que isso faça parte da estrutura dela. É uma situação, como é que se diz, anormal, uma privação, como diz Aristóteles. Né? Então ela está, não está dando leite, mas é por uma privação que ela está sofrendo e não por uma característica da sua espécie. Mas você sabe que a vaca não dá vinho tinto, nem vinho branco, nem champanhe, nem uísque. Tá certo? Pode lá puxar quando quiser, não vai sair. Entendeu? Então, isso quer dizer que este tipo de abstração, que é aquele na qual você capta, através do ente individual, a forma inteligível da sua espécie, esta forma inteligível torna inteligível a própria variação individual que aquele indivíduo manifesta. Quer dizer, você entende que se a vaca é preta ou o gato é malhado, tá certo? É porque isso está nas possibilidades contidas na definição, no conceito geral da espécie. Porém, existe um outro tipo de abstração, na qual, por exemplo, você pega um muro branco, tá certo? Ou um gato branco, e você liga uma lâmpada, né? E a lâmpada reflete a superfície branca de uma certa maneira. Então, não importa se a superfície branca é uma mesa branca, um muro branco, um papel branco, ou um gato branco, ou uma vaca branca. Tá certo? Você está estudando apenas, vamos dizer, os efeitos da luz na superfície branca. Está entendendo? E tentando obter as propriedades gerais da superfície branca. Acontece o seguinte, gato existe, vaca existe, mas superfície branca não existe. A superfície branca só existe como parte de alguma coisa. Ou ela é parte da mesa, ou é parte do gato, ou é parte da parede. Não existe uma superfície branca em si que saia andando por aí para você observar. Então, nos dois casos, você operou uma abstração. Porém, a primeira abstração é a que capta o quê? A essência de uma substância. O que é a essência? É o conjunto de caracteres que faz que aquela substância individual pertença a uma determinada espécie. Não é isso? Note bem que você faz esse mesmo tipo de abstração quando você chama uma pessoa pelo seu nome. Zezinho, Roxane, Leila, Alessandro, Isabela, Fernando. Você vê essa pessoa em várias épocas diferentes da sua existência. Às vezes você conhece desde que é pequenininha até que cresce. E você está dando sempre o mesmo nome. Você não está dando o nome da espécie. Está dando o nome do indivíduo. A denominação individual também é compatível com todas as mudanças que aquela pessoa passe. E, aliás, como é que você saberia que a pessoa mudou se você não sabe que é a mesma pessoa? Não é isso? Senão você entraria no caso daquele guia do museu em Lisboa, que tinha lá dois esqueletos. E o esqueleto grande mostrou: este aqui é o esqueleto de Camões. E do lado, esse aqui é o esqueleto de Camões, aos 5 anos de idade. Então, né? Nessas piadas de português, o brasileiro projeta a sua própria burrice na figura do português, que não é nada burro. Mas, né? Eu conheço mais brasileiros capazes de fazer essa confusão do que portugueses. Né? Então, como é que você pode saber que o sujeito mudou, que ele cresceu, se você não sabe que ele é o mesmo? Né? Se você vê um menino, depois você vê um homem feito e não sabe que são o mesmo, você não vai dizer: ô, fulano, como você cresceu? Né? Você não vai encontrar assim o Zezinho e dizer: puxa, como você cresceu, o Joãozinho era tão pequeno. Não é assim que você faz, né? Então, o mesmo tipo de abstração, você está captando a forma inteligível de um indivíduo. E essa forma inteligível representa a persistência da identidade dele ao longo dos tempos e independente dos lugares e das situações onde ele esteja. Então, este tipo de abstração que capta a forma inteligível de um ente, seja o ente tomado como representante da espécie, seja o ente tomado individualmente, este tipo de abstração distingue, mas não separa você da entidade concreta que você está nomeando. Ao contrário, é justamente o fato de você ter o conceito abstrato que permite que você observe aquele ente individual com mais acuidade e você perceba mais claramente não só as diferenças entre ele e outros membros da mesma espécie, mas entre ele e ele próprio tomado em várias situações. Por exemplo, o gato que está pulando, o gato que está no teto, o gato que está deitado na poltrona e assim por diante. Né? Agora, e o outro tipo de abstração? No outro tipo de abstração, você separa uma qualidade da sua substância. Como você não leva em conta a substância, você não pode saber se esta qualidade está ali presente, não pode nem sequer saber se esta qualidade está ali presente como uma propriedade ou como um acidente. Por exemplo, os muros têm todos alguma altura. Um muro sem altura não é possível. Desde a definição de muro, você não precisa declarar que ele tem uma altura, porque está implícito. E se está implícito, o que é? É uma propriedade. É algo que não faz parte da definição, mas que se deduz logicamente da definição. Está certo? Mas que o muro seja branco, preto, marrom, azul, não consta da definição. Então isso aí não consta e não faz parte e não pode ser deduzido. Se eu te dou a definição mais perfeita possível de muro, dela você não vai poder deduzir se tal ou qual muro é branco ou azul. Nem você pode deduzir a altura dele. Você pode deduzir que ele tem alguma altura, mas não qual será precisamente a altura. Tá certo? Então, quando eu estudo uma superfície branca, e estudo o efeito da iluminação sobre uma superfície branca, ou seja, a capacidade refletante da superfície branca, tá Tá certo? Eu estou separando uma qualidade de qualquer substância. Estou considerando apenas a qualidade em si. E essa qualidade, considerada em si mesma, ela radicalmente não existe. Note bem, qualquer manual de ciência dirá para você que a ciência não estuda objetos concretos, mas ela faz abstrações. E quando o cientista diz, você diz até com certo orgulho, quer dizer, nós não estamos, não somos presa das percepções imediatas, nós lidamos apenas com objetos tomados num nível mais alto de abstração. Porém, esquece de dizer o seguinte, que existem dois tipos de abstração. Um, vamos dizer, que arraiga você ainda mais na realidade concreta, porque torna a realidade concreta inteligível. E outro, que separa uma qualidade da sua substância e passa a estudar a qualidade em si mesma. Tá certo? Com vistas a obter certas constantes que sejam matematizáveis. Por exemplo, né, o brilho maior ou menor dado pela superfície branca conforme a distância maior da luz ou a potência maior da fonte iluminante. Tá certo? E daí o sujeito observa isso, faz uma série de cálculos, faz lá uma tabelinha. Essa tabelinha será o resultado do trabalho científico dele. Nesto. Essas constantes serão, em princípio, independentes de qual seja a substância que está por baixo da superfície branca. E é assim que se procede uniformemente em todas as ciências físicas. Isso é a mesma coisa que dizer. Na verdade, existem vários tipos de abstração, tá certo? Mas eu estou aqui separando apenas dois, né? Isso quer dizer que as ciências naturais rarissimamente estudam algum objeto real. Mas estudam propriedades que são comuns a vários objetos reais, tomados sob certo aspecto. Então, por exemplo, então nós sabemos que num corpo animal tem lá moléculas de carbono. E se você pegar um toco de carvão, também tem moléculas de carbono lá, tá certo? E o comportamento das moléculas será mais ou menos o mesmo, nesse caso, no outro, né? Tá certo? Então, são estas coisas que as ciências naturais estudam. Elas jamais estudam um objeto real. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Agora, o fato é que essas constantes observadas e medidas, elas realmente existem. Como é que sabe que elas existem? Porque tantas vezes você fará a repetição das mesmas experiências e vai obter os mesmos resultados. Tá certo? Acontece que existe uma terceira diferença. As ciências também fazem amplo uso de elementos matemáticos inteiramente construídos, que esses não correspondem nem sequer a qualidades isoladas de ente nenhum. Quer dizer, abstrações matemáticas que não existem sob hipótese alguma. Por exemplo, né, o que é a integral de menos b? Eu digo, isso não existe de maneira alguma. Isso é uma construção mental, quer dizer, onde você faz uma proposição hipotética a respeito de uma quantidade imaginária, tá certo? E você vê que os cálculos, deduções que você vai tirar dali, não são aleatórias, elas seguem, mas elas têm que ser coerentes com o que foi proposto no começo. Como, por exemplo, se você supõe, digamos, um triângulo, quer dizer, uma figura com três lados retos, tá certo? Você vai obter, disto que você mesmo postulou, uma série de consequências, que só são válidas dentro daquilo que você postulou. Quer dizer, foi você mesmo que inventou esse triângulo, você o pensou como um triângulo. Então, se você continuar pensando coerentemente com aquilo que você postulou no início, você vai tirar lá uma série de propriedades do triângulo. Quer dizer, propriedades imaginárias, tá certo? Porém coerentes com uma postulação igualmente imaginária que você fez no começo. Tá certo? Então, o conjunto do que as ciências naturais sabem sobre o mundo é constituído de armaduras matemáticas construídas ou em torno de outras armaduras matemáticas ou em torno de observações feitas em qualidades isoladas, tá certo? Que não correspondem a nenhum objeto do mundo real. Qual é a possibilidade de que da soma de todas essas observações feitas em propriedades isoladas, você obtenha algum, um único objeto real? A possibilidade é nula. Por quê? Para um objeto ser real, ele precisa ser algo mais do que a soma das suas qualidades. Em primeiro lugar, se você pegar a soma das propriedades, bom, não basta para definir o objeto, porque o objeto, para existir, ele tem que estar sujeito a uma quantidade de acidentes em número infinito. Por exemplo, você pega assim, o número de posições que um gato ocupou no espaço ao longo de toda a sua existência. Essas posições são todas acidentais. Mas pode existir um gato sem elas? Não. Existe um gato do qual você possa excluir, em princípio, alguma das muitas posições que ele ocupou no espaço ao longo de toda a sua vida? Não, isso seria um gato hipotético, um gato totalmente irreal. Para que haja um objeto real, concreto, você tem que supor não somente a sua essência, isso é a definição da sua substância, não somente o conjunto das suas propriedades, as propriedades podem ser deduzidas da definição, mas elas são em grande número, então dificilmente deduzimos todas as propriedades de um objeto. Não é isso? Por exemplo, um gato pode ser transformado em cuíca. Mas enquanto não existia o cuíca, ninguém sabia disso. Então, poder virar cor de cuíca é uma propriedade do gato. Não é um acidente. Que ele tenha virado efetivamente é um acidente. Mas a capacidade de virar já estava lá desde o início. E enquanto não se inventou o cuíca, ninguém percebeu isso. Tá certo? E, no entanto, eu digo, se tiver um gato que não tem a propriedade de virar cor de cuíca, eu digo, ele não é um gato. Os gatos, bilhões de anos antes de haver cuíca, os gatos já tinham esta propriedade. Então, eu digo, nem mesmo as propriedades nós podemos conhecer todas. Tá certo? E os acidentes, olha, muito menos. Porém, nós sabemos que para um ente ser real, ele precisa ter o conjunto das suas propriedades e ele precisa estar sujeito à série indefinida, interminável dos acidentes que serão compatíveis com a sua essência. Se faltar um, então você não está falando de um ente real, você está falando de um ente pensado. O ente pensado é aquele ente limitado. Ele só tem certas propriedades e certos acidentes. Por exemplo, se você está escrevendo uma história a respeito de um gato, bom, você não pode dizer tudo o que um gato pode fazer, você só vai dizer o que aquele gato podia fazer, o que ele efetivamente fez e o que fizeram para ele. Então, este é um gato pensado, tá certo? Então, isso quer dizer que se você somar tudo o que o conjunto das ciências sabe sobre tudo o que elas estudaram, desde que existe ciência, você não compõe um único objeto real. Ora, então essa é uma das características das ciências. Elas observam propriedades isoladas, matematizam a observação e tiram certas conclusões que devem ser constantes, onde quer que esta mesma propriedade, esta mesma qualidade, tá certo? Se reproduza com as mesmas condições, as mesmas características. Né? É claro que isto, o conjunto disso demarca uma certa estrutura de possibilidades do mundo externo. Porque nós, em princípio, sabemos que tais ou quais objetos, não importando o que eles sejam, não transgredirão na realidade da sua existência esses limites que estão determinados pela matematização prévia das suas qualidades. Então, por exemplo, nós sabemos que, vamos dizer, um gato preto não poderá refletir a luz tão bem quanto um gato branco. Isso aí não tem jeito. Faça ele o que fizer, meu filho. Não tem jeito. Né? Do mesmo modo que nós sabemos que o muro preto também não refletirá a luz tão bem quanto o muro branco. Então, esse conjunto, vamos dizer, de limites matemáticos impostos às várias qualidades, isso é tudo que a ciência sabe a respeito do que quer que seja. Porém, isso não tem nada a ver com o mundo real. Não porque a ciência use de pensamento abstrato, mas porque o tipo de abstração que ela usa é indiferente à substância. E substância individual é a única coisa que realmente existe. Tudo que nós conhecemos como substâncias individuais. Ou como alterações sofridas pelas substâncias individuais. Não é isso? Então, isso quer dizer que se nós desenvolvemos, porque se por um esforço monstruoso, tá certo? De articulação entre os conhecimentos, as conclusões das várias ciências, nós montarmos uma concepção científica do mundo, essa concepção científica será constituída apenas da armadura matemática do mundo possível, sem nenhum mundo real dentro. Por definição, qualquer concepção concebida desta maneira é compatível com um número indefinido de outras concepções. Basta você medir outras coisas, né? E você chegará a conclusões diferentes que não são inarmônicas, não podem, não precisam ser totalmente inarmônicas com essa. Mas que são diferentes. Ou seja, a ciência pode conceber várias estruturas de mundos possíveis sem poder dizer se um deles é real. É por isso mesmo que a cosmologia, que é a ciência encarregada de criar esta imagem do mundo, ela se dedica a criar esquemas de mundos possíveis sem levar em conta se algum dia esses mundos foram levados à prática ou não. Ora, se nós sabemos que essa armadura ela só coincide, vamos dizer, com a realidade efetiva em certos pontos específicos, mas que você pode compor uma outra armadura completamente diferente, que coincida com a realidade em outros pontos, tá certo? Qual é a garantia que nós temos que isso tem algo a ver com a realidade ou não? Ora, se você não é capaz de exercer um juízo crítico a partir do conhecimento que efetivamente você tem do mundo real e articular isto com os conhecimentos científicos perdem todo sentido. Eles ficam como armaduras matemáticas de possibilidades que estão boiando no ar. Dito de outro modo, não há nenhuma maneira científica de você articular o conhecimento científico com a realidade. O que faz essa articulação é exatamente a capacidade racional que o ser humano tem de raciocinar a partir da sua experiência dos seres concretos e perceber quais são os pontos onde isso se articula com as conclusões científicas. Isso é a mesma coisa que dizer que o conjunto das ciências tomado em si mesmo e separado da capacidade humana de articular com a realidade concreta não significa nada e é absoluto nonsense. E como não há nenhuma maneira científica de fazer essa articulação, só resta duas maneiras. Você tem o bom senso e você tem esse bom senso de segundo grau, que é a filosofia. É isso o que nos diz o coeficiente de realidade que está contido no universo inteiro das ciências. Porém, acontece uma terceira, uma outra característica ainda das ciências. As conclusões científicas elas têm que ser ratificadas pelo consenso dos cientistas. Isso quer dizer que qualquer conclusão científica só é tomada como válida se for aceita, vamos dizer, pela totalidade da classe científica. Por exemplo, ninguém seriamente conseguiu contestar a física quântica. Então ela é aceita pela comunidade científica. Há outros dados científicos que não são assim, que não são aceitos uniformemente. Porém, a ciência só tem autoridade total quando, no seu próprio campo, quando a classe científica entra num consenso a respeito. Tá certo? Ora, então quer dizer, a ciência é um conjunto de observações feitas sobre qualidades isoladas, observações medidas, mensuradas, tá certo? Que em seguida são aceitas consensualmente, mas elas não dizem respeito ao mundo real. Elas dizem respeito apenas à armadura matemática de certos fenômenos que não são sequer fenômenos, porque eles não são observados enquanto fenômenos que aparecem no mundo concreto. Mas eles são a abstração operada em cima de um fenômeno que, por sua vez, só existe abstrativamente em relação a uma substância. E esta armadura, ela tem validade, ela tem autoridade pública, embora não diga respeito ao mundo real. Todo o esforço educacional feito hoje no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, é para adequar as pessoas a esta armadura hipotética obtida pela ciência e firmada no consenso da classe científica. Mas nós acabamos de ver que este conjunto, esta armadura, ela não faz o menor sentido se não houver alguém capaz de articulá-la com o mundo real. Que é uma coisa que a própria ciência não pode fazer. Ora, esta articulação, seria possível você fazer esta articulação da mesma maneira que a ciência obtém o seu consenso? Ou seja, você desenvolver uma concepção da realidade concreta, capaz de validar a ciência no seu conjunto e que fosse, por sua vez, universalmente válida para todos, falar isto na prática é impossível. Esta articulação, este senso, não dizer, senso altamente crítico e analítico da realidade concreta, que permite articular a experiência real, concreta e imediata com os conhecimentos científicos, isto é uma capacidade individual. Somente o indivíduo pode fazer isso. E é uma coisa tão complexa e que ele terá que refazer tantas vezes no curso de inúmeras experiências, que ele só poderá transmitir aos outros uma parte ínfima disso, que por exemplo, o que eu estou fazendo aqui para vocês neste momento. E não haverá tempo de construir a macroconcepção que tenha, sobre a totalidade dos seres humanos, a autoridade que a ciência tem. Então a ciência tem uma espécie de autoridade universal sobre uma coisa que não é a realidade, mas que são determinados limites matemáticos, tá certo? Observados em qualidades soltas, separadas não só das suas substâncias respectivas, mas separadas até mesmo das circunstâncias concretas onde esse fenômeno se manifesta. Ou seja, os fenômenos não são sequer estudados em si mesmo, são estudados apenas na sua estrutura matemática. Então, nós temos aí, evidentemente, dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é exato e consensual, mas que não versa sobre a realidade. E outro conhecimento que não só versa sobre a realidade, tal como efetivamente experimentado pelos seres humanos, mas que é capaz de articular o conhecimento científico com essa realidade concreta. Sendo que esse conhecimento, por sua vez, não pode adquirir uma autoridade consensual como a das ciências. A mim me parece claro que somente este último merece, vamos dizer, com plenitude, o título de conhecimento. Porque o outro não, o outro é apenas uma potência de conhecimento. O conjunto do que a ciência sabe não basta para reconstituir um único objeto real. Então é evidente que o conhecimento de uma imensa estrutura de possibilidades sem ancoragem na realidade, não é conhecimento, é apenas pensamento. É um pensamento altamente elaborado, altamente autocrítico, altamente sério, tá certo? Mas sem ancoragem direta na realidade. Ao passo que o segundo tipo de pensamento que eu estou falando, ele não apenas absorve este, mas capta a sua ancoragem na realidade. Ou seja, é o momento em que a ciência é validada pela própria razão humana. A validação racional da ciência não é uma atividade científica. Não há nenhuma ciência que possa fazer isso pelos métodos atualmente admitidos. Ora, é um absurdo que somente um desses tipos de conhecimento seja chamado de ciência e outro seja chamado de outra coisa. Se ciência quer dizer saber, é aí que está a ciência efetivamente. E a outra modalidade, né, deveria ser chamada, sei lá, de empirismo matematizável, de qualquer outra coisa, e ser considerada, vamos dizer, um aspecto da ciência. Você vê que mesmo dentro de certas ciências específicas, como a física, né, o pessoal já desistiu até de obter uma teoria geral que consiga articular perfeitamente a relatividade com a mecânica quântica. Né? E dentro da mecânica quântica, eu já expliquei para vocês, embora os fatos observáveis sejam bem conhecidos e não haja mais a menor dúvida de que aquelas coisas efetivamente acontecem, você não tem o mais mínimo princípio de inteligibilidade daquilo. Havendo, como eu lembrei, três, né, possibilidades que se excluem. Né? Primeira, o máximo que se pode fazer é observar certas constantes probabilísticas, quer dizer, constantes que não são tão constantes assim. E não se pode ir além disso. Segunda possibilidade, talvez por baixo de toda essa multidão de constantes probabilísticas exista alguma regra, um princípio comum que nós não conhecemos. Terceira, é possível que existam vários princípios incongruentes, ou seja, que nós não estejamos efetivamente num universo, mas em vários. Bom, você dizer que você tem essas três possibilidades, é dizer que você não sabe realmente nada. Você sabe a respeito dos fenômenos, mas eles não têm inteligibilidade. Né? Ora, como, para obter todo esse conhecimento, a primeira coisa que você fez foi separar as qualidades da sua substância e passar a considerar as qualidades somente em si mesmas. Aí você já rompeu com o mundo real. E você está dizendo que tudo o que você está estudando são objetos da sua própria invenção. Claro, com uma remota referência a uma realidade, mas sem uma ancoragem firme. Então, é lógico que você só pode exercer este tipo de atividade chamada científica, porque fora das suas horas de exercício profissional científico, a sua razão no sentido comum e corrente continua funcionando. E é nela que você confia, até para você validar o conhecimento científico. Porque quando, se em si mesmo, dessa armadura de conclusões obtidas, não tem uma ancoragem efetiva na realidade, mas você continua acreditando que aquilo é real, é porque você é capaz de fazer esta ancoragem, embora não por meios científicos. Você faz através da análise da sua experiência. Ou por uma aposta que você faz, vamos dizer, na racionalidade do conhecimento científico. Ou por uma generalização que você faz, uma generalização que tem rombos imensos dentro, a partir dos sucessos tecnológicos. Eu já expliquei que, rarissimamente, um único sucesso tecnológico tem explicação científica total. Por exemplo, para você construir qualquer aparato técnico que seja, você pode juntar ao mesmo tempo elementos que você extraiu de uma ciência, portanto, cujo princípio explicativo você detém, com outro do qual você não sabe absolutamente nada, mas você sabe que funciona na prática. Você vai ter que juntar os dois e os dois juntos vão funcionar. Tá certo? Então, onde quer que aleguem um sucesso tecnológico, para fundamentar a ciência, eu digo, bom, então só se você me der um aparato técnico que possa ser inteiramente explicado por um princípio científico, o que jamais acontece. É sempre explicado ou por vários princípios científicos sem conexão entre si, e, portanto, a racionalidade daquele objeto é uma coisa que você só conhece por empirismo prático e não científico. Ou, ao contrário, você tem até vários elementos ali sem fundamentação científica suficiente, mas com a fundamentação empírica razoável. Né? Então, por exemplo, quando você vai no médico, ele te dá um antibiótico e uma aspirina para baixar sua febre. Então, por quê? Porque se você for só curar, vamos dizer, a causa remota da sua infecção, que é o que o antibiótico está fazendo, isso pode demorar tempo demais, e enquanto isso a febre mata você, ou queima o seu cérebro. Então você articula uma coisa perfeitamente conhecida, dizendo, nós sabemos por que os antibióticos funcionam. Nós temos a explicação científica, mas nós não temos nenhuma explicação científica da aspirina. Ninguém sabe por que a aspirina funciona. Então o seu tratamento se compõe de um elemento científico e de um elemento empírico. E é a soma dos dois que vai curar você. Se você der só aspirina, bom, baixa a febre, mas a infecção continua e você vai morrer. Né? E se der só um antibiótico, bom, depende, com o passar do tempo, pode ser que a febre mate você antes de o antibiótico poder agir. E assim por diante. Né? Por exemplo, você tem aqui uma imensa usina atômica. Está tudo ali explicadinho, de acordo com os princípios científicos mais arrumadinho que você possa imaginar, mas acontece que para a usina funcionar, precisa de um treco chamado eletricidade. Você liga a máquina e começa tudo a funcionar. De muito bem, agora que vocês estão aqui, me explica o que é uma carga elétrica. Eles não têm a menor explicação. Então, aquele imenso conjunto científico funciona graças a um elemento empírico do qual ninguém tem explicação científica. E tudo em tecnologia é assim. Tá certo? Então, vamos dizer, a tecnologia só é possível graças a este elemento de racionalidade que eu estou falando, que é o que articula a experiência real com o elemento científico, meu Deus do céu. É isto que produz o progresso tecnológico e não a ciência em si. Está entendendo? Ora, esta capacidade de articular a experiência real, concreta, com a armadura das conclusões científicas, tá certo? É aquilo que se exerce no senso comum e é aquilo que se exerce de maneira excelsa e de maneira, vamos dizer, aperfeiçoada na filosofia. Porque a filosofia é uma meditação sobre o conhecimento efetivo. E o conhecimento efetivo nunca é dado só pela ciência. Ele sempre precisa de um algo mais que o valide no campo da experiência real. E, ora, essa articulação não se pode fazer de maneira total e sistemática. Não é possível fazer como os filósofos do tempo clássico, 1500, 1600, queriam fazer, quer dizer, um sistema de teses que articule essas duas coisas de uma vez para sempre e obrigatório para todo mundo. Mas, bem, no tempo de Platão e Aristóteles já sabiam que isso era impossível. Né? Mas alguns cientistas e filósofos, a partir da Renascença, acreditaram que era possível criar o que eles chamavam o sistema. O sistema seria uma série de teses, racionalmente e logicamente fundamentadas, que iam dar razão de todas as coisas e dar razão, inclusive, dos conhecimentos científicos. Eu digo, bom, hoje nós sabemos que não dá para fazer isso. Você não pode reduzir o universo, tá certo, a uma sequência de teses, nem científicas e nem filosóficas. Por que você não pode? Porque qualquer sistema ele se baseia apenas em afirmações gerais. E muitas vezes essa articulação que eu estou falando não se fundamenta em afirmações gerais, mas no conhecimento de um objeto concreto ou de uma situação concreta. Então isso é uma coisa que só um indivíduo pode fazer. Um indivíduo humano real. Então, É por isso que você preparar pessoas para o exercício de uma tarefa de pesquisa científica é uma coisa, e você prepará-la para o exercício da filosofia é completamente outra. Quando você prepara o indivíduo para a ciência, você está preparando ele para participar de uma atividade padronizada, no qual todos os critérios de validação já estão dados antes. Ou seja, você vai adequar o indivíduo a uma autoridade consensual coletiva. Em filosofia não tem como você fazer isso. Quer dizer, se você, durante a sua vida inteira, você conseguir produzir essa articulação que eu estou mencionando, para um determinado número de casos que estão em evidência, ou que são importantes durante o prazo da sua vida, se você conseguir fazer isso, já fez muito. Mas no dia seguinte que você morrer, vão surgir outros problemas. Por quê? Esta articulação, ela varia conforme varia a experiência humana. Quer dizer que a articulação entre o que eles chamam de ciência, chamar empirismo matematizável. A articulação entre empirismo matematizável e senso da realidade nunca está pronta. Ela tem que ser feita e refeita e refeita em cada geração, porque as descobertas do empirismo matematizável aumentam, né? E as situações históricas, sociais, tá certo? Culturais e até naturais, elas mudam. Então, toda hora isso tem que ser costurado novamente. Quando se perde esta costura e se cai na ilusão de que a própria ciência possa fazer uma concepção universalmente válida de tudo, aí você está completamente maluco. Porque isso é a mesma coisa que dizer que você, sem levar em consideração nenhuma substância real e apenas medindo abstrações de propriedades isoladas, você vai chegar a compreender o mundo. Veja, a função da ciência não é compreender o mundo. Ela não pode compreender o mundo de maneira alguma. Quando um cientista diz para você que ele admite que existem limites ao conhecimento científico, ele está sendo muito presunçoso. Porque não é que o conhecimento científico tem limites, ele é um conjunto de limites. Toda investigação científica começa quando você consegue delimitar uma propriedade, separando-a de tudo ou mais. E mais ainda, você não vai nem observar esta qualidade separada sob todos os seus aspectos, mas só sob um ou dois. E somente levando em conta os elementos matematizáveis. Então você veja, a separação que se opera entre a realidade concreta e o conhecimento científico é imensa. E veja, o mesmo objeto, a mesma qualidade, o mesmo objeto, além de ter milhares de outras qualidades, se você separar uma única qualidade, essa mesma qualidade pode ser observada sob uma infinidade de pontos de vista, dos quais cada ciência pega um. A possibilidade de você recompor um único objeto a partir dos dados científicos é nula. A possibilidade de compor um universo também é nula. Agora, o que você pode fazer é um modelo matemático do universo possível. Só que você jamais vai saber se esse modelo matemático se realizou ou não. Então, quer dizer que não há nada mais estúpido, certo, do que a presunção do empirismo matematizável de constituir a ciência, ou a única, mais ainda, a única ciência possível, ou de poder dispensar outras modalidades de conhecimento. Isso aí é uma coisa absolutamente intolerável do ponto de vista racional. Então, seria a mesma coisa dizer, nós não precisamos do conhecimento de nenhuma substância individual, não precisamos de nenhuma experiência real. Nós precisamos apenas a mensuração científica de certas qualidades tomadas em separado. Falei assim, é evidentemente loucura. Certo? Notem que os recentes episódios de fraude científica começaram a se multiplicar, certo? De maneira cada vez mais assombrosa. E o estranho é que eles não tivessem aparecido antes. Porque eles já estão dados, dizer, na própria proposta científica inicial. Quando você estuda os primeiros que raciocinaram sobre o método científico, você vê que aquilo ali já vem, vamos dizer, com tanta encrenca dentro, com tantos pressupostos mal explicados, com tantas imposições arbitrárias, que era inevitável que um bom coeficiente de falsificação estivesse presente ali desde o início. E estava mesmo. Quando vocês veem que a própria imagem da ciência, quer dizer, do empirismo matematizado, como uma atividade puramente racional, inteiramente idônea, tá certo? Imune a preferências subjetivas e compartilhada por toda uma comunidade. Quando se formou isso aí, já se formou na base da fraude. Já se formou na base da ocultação, porque esta imagem foi feita sobretudo em cima da pessoa de Newton, Isaac Newton. E foi feita mediante a ocultação proposital de quase toda a carreira intelectual de Newton. Então, isso quer dizer que aqueles que produziram, o pessoal da Royal Society, que produziu esta imagem, sabia que estava mentindo. E criando com isto a ideia, vamos dizer, de um sacerdócio, de um clero, infinitamente idôneo, objetivo e capaz, vamos dizer, de dar uma explicação racional para todos os fenômenos do mundo. Mas é claro que isto é fraude. E me espanto que pessoas razoáveis tenham podido acreditar nisso num único minuto que seja. Porque, por mais idônea que seja esta atividade, ela não tem a conexão com o mundo real. E esta conexão com o mundo real vai ter que ser feita por outros métodos que não são os dela. Portanto, não for que toda a ciência seja absolutamente idônea, e, bom, as conclusões gerais que as pessoas vão tirar delas não são científicas. As conclusões que os próprios cientistas vão tirar não são científicas e vão ter que ser validadas por outros métodos que não estão ao alcance da fiscalização científica. Então, no mínimo, eles estão exercendo uma autoridade integral em nome de uma autoridade muito parcial que eles têm para um campo especificamente limitado. Então, a fraude já estava na formulação inicial. A ideia de você separar um determinado método e rejeitar todas as outras modalidades de conhecimento em nome disso, isso já era fraude no início. Então, que isso acabasse proliferando uma fraude geral, isso já era uma coisa mais ou menos inevitável. E eu achei quase um milagre que isso não acontecesse antes. Mas as fraudes sempre acompanharam a história científica. E, curiosamente, a história da ciência não inclui essas fraudes. Inclui somente os sucessos da ciência. Então, eu vou ler aqui uma das observações que eu tomei, primeiro partindo de uma parágrafo de Jean Dojat. Jean Dojat foi um físico, filósofo francês. O cara tinha três funções: era físico, era filósofo e era um apologista, um apologeta cristão. Então, diz ele: como a física é essencialmente ciência do mundo sensível e ciência dos fatos, e como ela repousa inteira sobre a observação e a experiência, como ela não estuda senão os fenômenos sensíveis e observáveis, as pessoas são geralmente levadas a crer que o objeto que ela busca e que ela consegue conhecer intelectualmente é o mundo sensível. São os corpos, os fatos, os fenômenos sensíveis. Um pouco de atenção refletida logo mostra que não é nada disso. Que a física, como toda a ciência humana, conhece não um objeto real e sensível, mas um objeto inteligível que não tem realidade senão no espírito que conhece. Um objeto que não pertence ao mundo sensível, mas ao mundo das abstrações. Um objeto que não é um ser individual, como todas as coisas sensíveis e reais, mas uma essência universal. O geômetra nos falará de linhas absolutamente retas, de planos perfeitos, de curvas sem erros. O físico de corpos absolutamente rígidos ou absolutamente elásticos, ou ainda de gases perfeitos, o químico nos falará de corpos perfeitamente puros, etc., afirma a doutora Hélène Metzger, no livro Les Conceptions Scientifiques. Outra citação: é a abstração que fornece as noções de número, de linha, de superfície, de ângulo, de de massa, de força e de pressão, escreve Pierre Duhem em La Théorie Physique. Ele continua do já. Massa, força, pressão, sólido indeformável, gás perfeito, corpo puro do químico, outros tantos objetos inteligíveis não são nem coisas nem fatos sensíveis. O físico está sempre à busca de uma noção abstrata. Eu digo muito bem, ele tem toda a razão. Mas se fosse só esse o problema, não seria um grande problema. Porque todo conhecimento humano é obtido através da abstração. O problema é a separação entre os dois tipos de abstração. Uma é a abstração, repito, a abstração que capta a forma inteligível de um ente concreto e o nomeia segundo a sua espécie. Espécie da qual ele, na sua diferenciação individual, tá certo? Não é senão uma manifestação possível inteiramente compatível com a essência geral da espécie. Portanto, aí você tem uma subida do nível de abstração sem separação do mundo concreto. Mas quando nós tomamos uma qualidade que não existe em si mesma, e além de separarmos a qualidade, só estudamos sobre os aspectos dela que são matematizáveis, e mesmo assim, não todos os aspectos são matematizáveis, mas só aquele que o cientista está querendo observar em particular, né? Aí você fugiu completamente do mundo concreto. E o que você vai obter no fim, vamos dizer, é um esquema de limites que descreve, vamos dizer, o comportamento de certas propriedades consideradas sob determinados ângulos. E a soma desses ângulos jamais não vai recompor nenhum universo e muito menos um objeto concreto qualquer que seja. Porque no objeto concreto, a primeira coisa que o primeiro tipo de abstração nos dá é uma diferença que tem que ser pressuposta em todo conhecimento científico e que nenhum conhecimento científico pode justificar, que é a diferença entre essência e existência. Quando nós chamamos um gato de gato, nós estamos entendendo que é a essência gato. Mas nós estamos captando essa essência onde? Na existência, no gato efetivamente existente. Note bem, isto é uma coisa que só o ser humano pode fazer. Os animais não podem. O ser humano pode captar o universal no individual concreto. Ora, captar o universal em si mesmo, qualquer computador faz. Você coloca lá o conceito universal e tira um monte de deduções. Hã? Agora, nenhum computador pode distinguir entre o conceito geral de uma espécie e a existência ou não do ente que a manifesta. Isso somente o ser humano pode fazer. E isto de fato é a capacidade intelectual mais alta. As outras capacidades todas são idealmente mecanizáveis. E o ideal mesmo da ciência é reduzir-se inteiramente a observações mecanizáveis sem participação humana. Então, quanto mais observações e mensurações possam ser feitas por máquinas sem a participação direta humana, sem interferência direta humana, tanto mais o praticante da ciência respectiva diz que ela está evoluída. E essas observações e medições, por mais exatas que elas sejam, elas estão a léguas de distância da distinção fundamental que é de essência e existência. Então isso quer dizer que somente a razão capaz e racional de um ser humano concreto, existente, de carne e osso, vivo, pode operar esta junção e validar o conhecimento científico em face do mundo real. E isso é precisamente a ocupação da filosofia. Validação que implica também a consciência das limitações recíprocas. Quer dizer, sob que aspectos e em que circunstâncias tal ou qual conhecimento científico é válido para a situação concreta e quando não é. Não há meio científico de operar essa diferenciação. Isso, para cada caso é um caso, e somente a razão do indivíduo concreto vivente pode operar isto. Ora, formar a pessoa para exercer esta função é completamente diferente de formá-la para exercer uma ciência. Para exercer uma ciência, eu digo, olha, existe uma outra diferença aí importante. Um cientista não precisa acreditar no que a ciência dele está dizendo. Ele pode até encarar tudo aquilo como um jogo que não fará a mais mínima diferença na prática. E ele não pode acreditar precisamente porque acreditar é dizer que alguma coisa é real, é verdadeira. Uai, a ciência não tem nada a ver com o real e o verdadeiro, tem apenas a ver com o exato. Então, isso quer dizer que aquelas conclusões científicas, a veracidade delas está na sua exatidão e na sua coincidência com certas observações muito particulares e muito limitadas, operadas não só em cima de qualidades separadas, mas de aspectos dessas qualidades. Então você vê que, em última análise, se trata de uma certeza de ordem meramente formal, cujo vínculo com a realidade é muito remoto e que, portanto, não pode implicar uma crença, ou seja, uma crença de que as coisas são realmente assim. O cientista diz, olha, observado sob este aspecto, né, sob este ângulo, com este critério, né, com estas limitações, etc., tal coisa parece verdadeira. Isso é o máximo que a ciência pode dizer. Então, quer dizer, o tipo de responsabilidade intelectual que se exige de um cientista é ao contrário do que se exige de nós, dos filósofos. Ele tem que ser apenas idôneo nas suas observações e cálculos. Ele não precisa saber qual é o nível de veracidade daquilo que ele está dizendo. Portanto, não precisa saber qual é o nível de credibilidade. E todo o critério de credibilidade científica só vem do quê? Do consenso de uma classe. Então, o cientista que diz que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, não quer dizer que ele acredite naquilo, que aquilo é real. Quer dizer que o consenso da comunidade científica aprovou os métodos e critérios que ele usou para aquilo. É só isso que ele está dizendo. Então, isso quer dizer que, em geral, os conhecimentos científicos jamais são suficientes para fundamentar uma decisão humana. Porque as decisões humanas são tomadas no campo da realidade e não no campo do hipotético. Implica uma responsabilidade efetiva no campo histórico, social, cultural, moral, etc., etc., etc. Então, como nós podemos fazer a conversão dos conhecimentos científicos em afirmações válidas que sustentem e justifiquem decisões? Você vai dizer, será a preferência individual? Não, mas, em última análise, tudo vai depender da preferência individual. Então, aí é que a ciência não fará sentido algum. Então, é preciso, então, haver um critério de racionalidade para esta conversão. Só que esse critério de racionalidade, pelo que nós vimos, pelo que a experiência dos séculos nos assegura, nunca é definitivo e estável. Ele é sempre parcial, ele é sempre limitado. Né? E preparar as pessoas para exercer esta função é prepará-las para exercer a função mais alta que o ser humano pode exercer. É prepará-las para a responsabilidade intelectual integral. E foi em vista disso que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás nessa articulação da ideia de certeza científica hipotética com a responsabilidade intelectual e moral real do indivíduo concreto. Este aqui é o grande problema. Se você observar ao longo do século XX, porque onde houve um aporte imenso da ciência e da tecnologia, à produção de acontecimentos históricos, alguns de natureza auspiciosa, outros de natureza trágica. E você for ver os dramas morais em que os cientistas se envolveram, né? Em geral, as discussões a respeito disso foram de um amadorismo terrível. Quer dizer que o foco mesmo do problema, que é a articulação de uma certeza hipotética com a decisão real no campo da responsabilidade humana, é um problema terrificante. Né? Em geral, as pessoas apelam, vamos dizer, a critérios morais que foram obtidos por outros meios completamente diferentes. Por exemplo, a moral religiosa. Digo, mas a moral religiosa, quando foi concebida, não havia esse problema. Quando Moisés baixou do Monte Sinai com os 10 mandamentos, não existia esse problema. Ou pelo menos não existia nas dimensões que ele existe hoje. Então, mesmo que eu acredite nos 10 mandamentos, eles não vão me dar a resposta automática disso. Ou seja, eu vou precisar desenvolver uma técnica para isso. E foi tentando resolver este problema que eu concebi o negócio que eu chamo método da confissão. Onde o conjunto dos conhecimentos é filtrado para você obter aquele pequeno núcleo pelo qual você pode responder integralmente, aceitando, vamos dizer, toda a responsabilidade cognitiva e moral pertinente. Tá certo? Bom, tendo em vista esse parágrafo do Jean Dojean, no livro O Livro Admirável, que se chama L'œuvre de l'intelligence en physique, a obra da inteligência, a ação da inteligência na física, onde ele reflete sobre a sua carreira de físico, quer ver como que especificamente a inteligência opera ali. Então, ele começa por colocar essa observação que nenhum cientista contestará, de que, e nenhuma ciência se lida com os objetos reais, mas se lida com objetos abstratos. Porém, o que o Dojar não diz, que eu comecei a pensar a partir daí, exatamente, sim, abstração, qual? Mas qual delas? Abstração, sim, mas há pelo menos 2 níveis de abstração. Não. Aquela que abstrai de um ente a sua forma inteligível, a qual não é separada dele, mas está nele, e é a própria forma dele. E a outra abstração, que separa uma qualidade da sua substância e passa a lidar com a qualidade, e não só com a qualidade, mas com certos aspectos da qualidade, e não só com aspectos da qualidade tomados na experiência real, mas só com os aspectos matematizáveis pertinentes àquela ciência em particular. Então eu tomei as seguintes notas. Mas há uma diferença radical entre esse tipo de abstração e aquela que fazemos ao aprender a forma inteligível de gato na presença sensível de um gato individual, ou quando chamamos de árvore a árvore que vemos. Nesses casos, a forma inteligível que apreendemos é a de substâncias individuais reais tomadas naquilo que tem em comum com outras substâncias da mesma espécie, sem confusão entre espécie e indivíduo e sem separação efetiva. Você, quando chama o gato de gato, você não está falando da gaticidade. É? Você está falando de um gato individual e concreto que tem todos os atributos da sua espécie. Todos, sem faltar nenhum. Mas que, ao mesmo tempo, só os manifesta sob uma forma específica, que é aquela que ele manifesta fisicamente. A abstração científica é de tipo totalmente diverso. Ela não distingue e classifica substâncias reais, se bem que há, no começo de toda a ciência, uma certa atividade classificatória. Ela separa de uma substância tão somente uma qualidade ou um acidente e passa a observá-los em si mesmo, sem voltar-se a referir-se à substância. Note bem, a noção de substância individual não tem correspondente em nenhum conceito científico do universo. Ora, as substâncias individuais existem, elas são o próprio mundo real. Também existem as espécies como ordens de similaridades estruturais observáveis no mundo real. Mas as qualidades e acidentes não existem substantivamente e nenhuma substância pode ser recomposta apenas da soma das suas qualidades e acidentes, excluída a forma inteligível. Então, ora, o cientista que estuda, por exemplo, uma superfície, a iluminação de uma superfície branca que ele observou na parede, ou no pelo do gato, ou qualquer, numa vaca, qualquer coisa assim, ele sabe perfeitamente que existe a forma inteligível. Ele não usa esta noção na sua atividade científica, mas ele está sentado nela. Tudo o que ele diz só faz sentido se ele for capaz de aprender forma inteligível. Mas, ao mesmo tempo, forma inteligível não é um conceito científico. não corresponde a nenhuma ciência em particular. E não tem como você justificá-la nem pela física, nem pela química, nem pela matemática, nem pela coisa nenhuma, mas somente pela razão humana tomada na sua plenitude. As qualidades e acidentes também têm suas próprias formas inteligíveis, é claro. Senão, nada poderíamos dizer deles. Mas, é claro, não são formas inteligíveis de substâncias. O branco do muro é inteligível, mas ele só é inteligível como qualidade de uma substância, não como entidade independente. Como entidade independente, só existe na cabeça do cientista. Mas são as formas de aspectos parciais e não de coisas. E só são inteligíveis na medida em que sabemos que não existem em si mesmos, mas só nas coisas e substâncias. Claro, o branco do muro, a partir da hora que você começar a pensar que ele existe em si mesmo, você já não está inteligindo. Você pegou uma simples essência e está tomando a essência como se fosse uma substância. O que é a essência? É a definição da coisa. Mas a essência nunca existe em si mesma, ela só existe no objeto existente. Há aí, portanto, duas modalidades de abstração. Aqui pergunta, ter alguma cor, assim como alguma altura é propriedade do muro? Sim. E a cor específica, a altura específica são acidentes? Exatamente. Então, o senhor tem pelo. Bom, o pelo tem que ter alguma cor, mas que ele tenha esta cor ou aquela cor não está definido. Agora, existe uma coisa que é importantíssima. Então é bom você lembrar isso aqui. Essa é uma das coisas mais sutis que existe na teoria da percepção. Você sabe, por exemplo, que os animais de uma determinada espécie podem ter várias combinações de cores. Você vê um gato, o gato pode ser branco, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser rajado, pode ser malhado, né? Pode ser pintadinho. Tem várias possibilidades. Como é que você faz para saber isso? Você tem que observar vários gatos e chegar com um e falar, olha, existe gato tal, gato tal, gato tal, tal, tal. Muito bem, quando você vê uma flor, você também sabe que a flor pode ter várias cores. Mas você precisa ter visto todas as flores, ou um número imenso de flores, para você saber que as flores podem ter cores e número praticamente ilimitado, e os gatos não. Se fosse isso, nós jamais chegaríamos a essa conclusão. Então, isso significa que existe na forma do gato individual algo que limita a possibilidade de variação cromática do gato. E você percebe isso no primeiro gato. Se o primeiro gato foi branco, você pode imaginar que ele seja preto, ou rajado, ou malhado, mas não azul com bolinhas. Eu não sei de onde nós tiramos esse conhecimento, mas que ele existe, eu sei, por empirismo. Por que que eu sei? É porque a cor do animal, ela não é uniforme. Cada cor tem as outras cores ali embutidas. Então, se você está vendo o gato branco, eu digo, ao mesmo tempo você está vendo, né, o gato cinzento, preto, está tudo ali embutido de algum modo. E você, num gato, você já viu a variação toda daquela espécie. Existe uma harmonia na forma da espécie que você percebe na primeira. Quer dizer, perceber a forma individual do ente, perceber como forma inteligível, já é, de certo modo, antever toda a gama de possibilidades de variação que aquilo tem. Não quantitativamente. Mas, digamos assim, você está aberto àquela possibilidade de variação e não está aberto a outras. Do mesmo modo, bom, você nasceu, você começou a ver seres humanos. Esses seres humanos tinham alguma cor, algum tamanho, não é isso? Uma certa quantidade de cabelos. Não? E dificilmente existem duas pessoas que sejam exatamente da mesma cor. Então você já começou a ver variação cromática a partir do que nasceu. E por imaginação você pode conceber outras variações cromáticas, mas não todas. Por exemplo, em Curitiba quase não tem preto. E quando eu levei lá o meu amigo Ronaldo Alves, tinha umas crianças que olhavam ele assim, pensavam um pouco, né? E até encostavam a mão assim para saber se aquilo sai. Tá certo? Agora, se eu levasse lá um homem azul, eles sairiam correndo. Um homem prateado, eles ficariam aterrorizados. Ou seja, existe uma diferença. Por mais estranho que seja, isso, a diferença de cor, uma diferença de tamanho, eu digo, bom, podemos supor até um homem de 3 metros, mas você não pode supor um homem de 45 metros. Ou de 2 centímetros. Né? Então você sabe que existe uma variação tolerável. Esta variação tolerável está dada harmonicamente na forma mesma da espécie tal como ela se manifesta no indivíduo singular. Se não fosse isso, nós não teríamos sequer a noção de estranheza. Está entendendo? Então, esta é uma coisa que ainda precisa ser bastante estudada, que é uma espécie de senso estético imediato que nós temos na apreensão das formas, sem o qual não aprenderíamos forma nenhuma. Isso quer dizer que a apreensão de qualquer forma inteligível num ente individual pressupõe uma capacidade estética que é comproporcional à forma percebida. Isso foi muito pouco estudado até hoje. E foi por não ter sido estudado que as pessoas começaram a achar, que chegaram, por exemplo, sobretudo no século XIX, os estudiosos de psicologia e teoria do conhecimento fizeram uma confusão desgraçada entre a formação lógica dos conceitos, a fundamentação lógica dos conceitos gerais, e o modo psicológico pelo qual efetivamente nós os formamos. E acreditaram piamente que os conceitos gerais são criados pela observação de vários exemplares similares. Observa um cavalo, outro cavalo, outro cavalo. Daí eu formo o conceito de cavalo. Eu digo, ora, mas isso é impossível. Porque como é que eu sabia, entre o primeiro cavalo e o segundo, o que do primeiro eu deveria comparar com o segundo? Quando eu olho o primeiro, eu já tenho um esquema. Né? E é este esquema que eu comparo com o esquema do segundo. E esse esquema já é a forma inteligível da espécie cavalo. Então, quer dizer, a forma inteligível, o conceito geral, é observado no primeiro exemplar que você pega. Você não precisa de dois nem três. É? Ou seja, nós não formamos conceitos gerais por indução. Nós formamos por um senso estético imediato. E, no entanto, ainda tem um monte de manuais de lógica e psicologia que confundem, vamos dizer, a estrutura lógica da indução com a estrutura efetiva da percepção das, vamos dizer, das formas inteligíveis nos entes individuais. Então, vamos dizer, é esta capacidade humana de pegar o universal no individual sem separá-los. Isto é a magia do conhecimento humano. Porque pegar só os universais, bom, o computador pega. Pegar só os entes singulares, até a formiga pega. Mas perceber que um ente individual, ele que está ali presente, ele não é só ele. Ele é uma potência de desenvolvimento que pode assumir milhares de formas diferentes. Nós sabemos isso na primeira, sem que ninguém tenha nos ensinado. Isso é um milagre. Basta você perceber que a inteligência humana tem esta propriedade. Para você entender que toda tentativa, vamos dizer, seja de escravizar a nossa razão à percepção sensível imediata, ou toda tentativa inversamente de separar uma coisa da outra não funciona. Está errado. Nós nunca vivemos num mundo sensível do qual nós abstraímos ideias gerais. É? Nós já vivemos dentro de um mundo de ideias gerais desde a primeira percepção sensível que nós temos. Nós vivemos na esfera do universal. É? A pessoa fala, não existe universal concreto. Fala, nós vivemos no universal concreto, meu Deus do céu. O tempo todo. Senão não poderíamos ter também o universal abstrato. Se o ente que aparece para mim é somente um ente singular, sem nenhuma forma inteligível universal nele, como é que eu poderia criar esta forma universal por mim mesmo? Quer dizer, tudo isso é um absurdo. Você vê que muitas vezes, o pessoal se baseando em Aristóteles, né, interpreta Aristóteles de uma maneira totalmente absurda. Quer dizer, tiraram essa história da indução, eles tiraram do Aristóteles, mas isso não está em Aristóteles. Eles que botaram lá. Aristóteles não é idiota para pensar uma coisa dessa? Quando ele diz que as formas platônicas existem, mas não separadas, não no outro mundo, e sim neste, ele já está dizendo que cada ente individual traz em si a sua forma inteligível inteira. E se eu não perceber essa forma inteligível no primeiro, eu não poderia obtê-la por comparação com o segundo, com o terceiro, com o quarto, porque eu não teria o critério da comparação. Está entendendo? Quer dizer, a seleção de elementos que eu pego no primeiro elemento, no primeiro indivíduo, para compará-los com o do segundo, isso já é a forma inteligível que está lá. Então, há aí, portanto, duas modalidades de abstração. Numa delas, consideramos um ente individual não em si mesmo, não somente em si mesmo, mas naquilo que tem em comum com outros da mesma espécie. E tudo isso já está dado no primeiro. Você não precisa de dois para fazer essa comparação. Na outra, consideramos uma qualidade ou acidente separadamente de qualquer substância real. No primeiro caso, as qualidades e acidentes são abstraídos só nominalmente, porque está implícito na definição da coisa que ela pode ter todas as qualidades e sofrer todos os acidentes que serão compatíveis com a sua essência. Uma parte das qualidades, que denominamos propriedades, pode mesmo ser deduzida dessa essência por simples análise, estando, portanto, contidas nela. Os acidentes não podem ser deduzidos a priori por serem em número ilimitado, mas uma vez descobertos, revelam que são logicamente compatíveis com a essência, caso contrário, não poderiam atingi-la. Já na segunda modalidade de abstração, a qualidade separada é considerada apenas em si mesma. Aí não somente nos afastamos do mundo sensível imediato, mas de toda a ideia de substância. Sobra-nos apenas um esquema abstrato e uma aparência fenomênica que, separada da substância, não existe de maneira alguma. Mas essa aparência não é sequer considerada em si mesma, e sim somente no recorte matematizável que o cientista opera em cima dela. Então, vamos dizer, tomada no seu conjunto, o que é a ciência física? É um conjunto de limites matemáticos observados em determinadas qualidades sensíveis enfocadas sob certo aspecto determinado. E só isto. Não é um conhecimento da realidade. E só vale se for articulado com a realidade, coisa que a própria ciência não pode fazer. Então, daí se conclui que a formação das pessoas para uma dessa atividade e para outra é completamente diferente. No caso da ciência, nós temos que amoldar a mente do cidadão aos procedimentos padronizados aceitos pela comunidade. E quanto mais ele se adapta àquilo, melhor estará funcionando. Sendo que, no final, ele não precisa acreditar em nada daquilo. Aquilo é como um papel social que ele representa em certas circunstâncias. Sendo que, na sua vida real, ele pode até tomar decisões que não tenham nada a ver com aquilo. Ou que serão até desmentidas por aquilo. Né? Porém, para prepararmos a pessoa para fazer a articulação de uma coisa com outra, nós precisamos da responsabilidade individual e da consciência individual puxada até o máximo da sua possibilidade. Porque aqui não se trata só de representar um papel, tá certo? Mas de efetivamente crer em alguma coisa ou descrer de alguma coisa. Tá certo? Então, É por isso conhecido. A filosofia não é um ensino disciplinar como de ciência. Nós não temos que amoldar você a nenhum conjunto de procedimentos padrão aceitos por uma coletividade. Então, nós temos que qualificar você para que você sozinho consiga, com o máximo senso de responsabilidade cognitiva, histórica, social, cultural e moral, você possa separar do conjunto daquilo que é, que se imagina conhecido no seu momento histórico, aquilo que é realmente crível do que é apenas pensável. Está entendendo? É isso que é a filosofia. Muito bem, podemos fazer. Quantas horas foram aí? 2 horas? Então fazer um intervalo aqui. Então vamos voltar aqui. Antes de tudo, queria mostrar para vocês aqui o biscoito que nós comemos aqui. Como é que nossa alimentação não é qualquer coisa. Olha aqui a marca do biscoito. Tá vendo? Então, biscoito próprio para a alimentação dos filósofos. Então, aqui tem uma pergunta do Bruno Gama Duarte. Diz, como é possível manter uma sintonia tão profunda entre aluno e professor ao ponto de, mesmo que o senhor não tenha consciência dos temas e assuntos que me chamam a atenção durante a semana, curiosamente o senhor se expõe na aula. De bom, você é a milésima pessoa que me diz isso. Pô, eu estava pensando exatamente nisso, aí você deu na aula. Falou, bom, isso é o sinal de que nós estamos formando realmente um contexto social apropriado. Quer dizer, onde você tem existe uma antecipação, né, das preocupações comuns. Isso aí vai, à medida que o tempo passa, isso vai até se aperfeiçoar, e ideal é o que deve acontecer. Também, vamos dizer, quando você tem, vamos dizer, num país ou numa circunstância qualquer, onde você tem uma classe letrada suficientemente preparada, existe uma convergência de atenção sobre certos temas, certos símbolos, e as pessoas se antecipam. Isso é o que deve realmente acontecer. Isso é o normal. Né? O meu falecido amigo e mestre, o Manfredo César Müller, ele enfatizava muito quantas funções humanas dependem da capacidade de adivinhação. Que se você perder, você entra realmente num quadro de, que se chama, despersonalização epilética. Você não percebe as coisas que estão acontecendo. Mas a adivinhação é um processo normal do ser humano. Todo mundo tem que ter uma boa quantidade. Agora, voltando aqui um pouco à pergunta do Atos Barbosa. Quer dizer, o que fazer com, vamos dizer, pessoas idiotas, palpiteiras, etc, etc. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria enfatizar que ao longo da vida você tem que escolher as suas companhias. O Dr. Leopold Zondi, ele dizia que a escolha faz o destino. E as escolhas principais são a sua escolha de profissão, a sua escolha do cônjuge, a sua escolha dos seus amigos e a escolha do tipo de morte. Certo? Então, quanto às outras, eu vou conversar depois, mas é a escolha dos amigos. Né? Veja, quando São Tomás de Aquino diz que a amizade consiste em querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando, evidentemente, de uma unidade de propósito, uma unidade da meta da vida. Certo? Ora, qualquer pessoa cuja meta na vida seja de ordem exclusivamente material, econômico ou social, não serve para vocês. E vocês devem sumariamente se afastar dessa pessoa. Né? Por quê? Existe uma série de coisas na vida que, não, embora sejam necessárias para nós, pelo simples fato de serem necessárias, elas não podem ser metas. Por exemplo, você precisa de uma casa, você precisa comer e beber, você precisa descansar, você precisa casar e ter filho. Você precisa de um emprego, tudo isso são coisas necessárias à subsistência. Ora, aquilo que é necessário à subsistência não pode ser, ao mesmo tempo, o objetivo da existência. O objetivo tem que estar muito acima de tudo isso. E todas essas coisas, vamos dizer, elas vêm, esses outros elementos, eles vêm a nós como coisas que nos ajudam, ora nos ajudam, ora nos atrapalham. Mas a partir do momento que o indivíduo as colocou como meta da existência, tá certo? Ele já cortou toda a ligação que possa haver entre ele e o sentido da existência. O ser humano, nós acabamos de ver, se o ser humano é o bicho que tem a capacidade de perceber o universal no particular, ele, a missão dele, a função dele está determinada por isso. Tá certo? O homem é o animal criado para descobrir o que está além dele, o que está além do mundo sensível, e para realizar o seu destino nesta esfera. Se a pessoa não quer, ninguém tem o direito de não querer isto. Tá certo? Se você diz, ah, eu quero, né? Ah, eu quero casar, ter filho, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter isso, ter aquilo, bom, tudo isso são meios para a existência. Tá certo? Então, se você nota que o objetivo do indivíduo está colocado nesta esfera, mesmo que ele diga, ah, eu quero ser um escritor, quero ser um poeta, quero ser um pintor, mesmo que ele, o nome do que ele está dizendo é uma coisa socialmente relevante, mesmo aí ele está na esfera puramente material, meu filho. Você se lembra aquele pedaço da túnica e os dados que o menininho foge de casa, o Jaiminho foge de casa e deixa para recado para a mãe? Mãe, fugi para o Rio de Janeiro, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Se a pessoa não sente em si o borbulhar do gênio, e gênio não quer dizer que ela vai ser um grande pintor, não, quer dizer que ela vai descobrir, ela está voltada para o mistério da existência, ela quer saber o que está para lá. Se a pessoa não tem isso, sumariamente afaste-se dessas pessoas. Tá certo? E as trata, evidentemente, com respeito, com deferência, mas com a distância devida. Porque eles estão abaixo, tá certo? Daquilo que é estruturalmente exigido do ser humano. Tá certo? Esse é que é o princípio da distinção das castas. Embora na Índia a noção das castas tenha se cristalizado numa compartimentalização social, nós temos que entender que as castas existem como diferenciações individuais humanas mescladas em todas as classes sociais. O sujeito pode ter nascido na maior pindaíba, não ter nada, tá certo? E ele está focado no objetivo mais alto da existência. O outro pode ter nascido, como é que se diz, em berço de ouro e ser um pateta que está voltado somente para o estômago, para o sexo, para essa besteira dele, né? Então, pensa assim, se uma coisa é necessária à sua subsistência, ela é um meio de subsistência. Então, se ela é um meio, ela não pode ser um objetivo. O objetivo tem que ser necessariamente aquilo que não é meio. Aquilo que é a justificação, a finalidade, e não tem que servir para nada. Tá certo? Então, agora no intervalo, o Xande me perguntou, qual é a relação que você está falando, dessa coisa que você está falando, com a ideia da forma humana. Tá certo? Sobretudo na famosa sentença, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se o homem é o único ser capaz de apreender o universal no singular, e não há nenhum outro ser ao qual nós podemos olhar em torno para que nós possamos nos medir por ele, então significa o seguinte, a percepção humana ela tem uma validade universal em si. E ela é, de fato, a medida de todas as coisas. Tá certo? Então, aí temos que entender aquilo que já está, vamos dizer, já está no livro do Gênesis. Quer dizer, o ser humano é colocado, vamos dizer, no centro da realidade. Né? O Jardim do Éden está colocado no centro, sendo o mundo. Tá certo? Então, como se diz, o homem, a medida humana, que neste é justamente nisto que ela reflete a imagem divina, é de fato o eixo de construção do universo. Quer dizer, a percepção que o ser humano tem das coisas não é nivelável ao conceito, à percepção que os animais têm. É? A nossa dá a medida da percepção deles. Nós podemos entender como um urso percebe, ou como uma formiga percebe, ou como um coelho percebe, e eles não podem saber como nós percebemos, e não podem sequer assim compreender uns aos outros. Você vê que o conjunto das espécies animais só se unifica cognitivamente no ser humano. O ser humano percebe como ele próprio e ele consegue recriar os mundos subjetivos percebidos por essas várias criaturas e articular numa totalidade coerente. Quer dizer, a ideia de colocar em dúvida, as famosas objeções da escola cética com relação à percepção humana, são uma besteirinha perto disto. Elas não são nada, são erros acidentais. Não é isso? Aliás, cada objeção cética colocada, ela afirma a capacidade de percepção humana infinitamente mais do que ela nega. Né? Quando o sujeito diz, por exemplo, ah, nós percebemos que existe, nós sabemos que existem erros de percepção, a percepção erra muitas vezes. Eu digo, como é que você sabe isso se não por percepção? Ou seja, você é capaz não apenas de perceber os objetos, é capaz de perceber até erro de percepção. Quando o outro chega e diz para você, o raciocínio por indução é falho. Digo, como é que você sabe isso? É por indução. Então, quer dizer, olha, aqueles negócios da escola Pirroni, aqui no Brasil tem meia dúzia de idiotas que idolatram aquilo. Aquilo ali é o Mobral da filosofia. E se você não é capaz de passar pelas objeções da escola Pirroni, neutralizá-las todas em 10 minutos, você está muito no começo. Tá certo? Porque são objeções só apenas jogos de palavras, não quer dizer absolutamente nada. Tá certo? Mas quando você vai observar as coisas como elas realmente são, então, me diga que outro animal que você conhece, ou outro ser qualquer, é capaz de captar o universal no singular. Nem mesmo os anjos, meu filho. Por isso que a Bíblia diz, que Deus colocou o homem, até mais alto que os anjos, sob certos aspectos. Tá certo? Então, nós temos que ter respeito pela percepção humana, porque ela é, de fato, a medida do real universo objetivo. Não existe aqui... pessoal científico hoje costuma dar a ideia assim, todo mundo vive na ilusão, num mundo sensível, etc. Só nós cientistas conhecemos a estrutura invisível interna. Isso é uma besteira fora do comum. Não é como Arthur Eddington, que chegava e dizia, vocês estão vendo isso aqui, parece uma mesa, mas na verdade é um aglomerado de átomos. Eu digo, mas que besteira, professor. Quer dizer, isto que visto na escala microscópica parece um aglomerado de átomos, visto nesta escala parece uma mesa, você não acha? E por que que o microscópico tem um privilégio gnoseológico que o macroscópico não tem? Me diga, qual era o justificativo? Só porque é menorzinho é mais verdadeiro? Que estupidez é essa? Quer dizer, é um raciocínio pueril feito por um sujeito que é um grande cientista. Então, aí que eu estou dizendo, Arthur Eddington não tinha a menor ideia de como articular a física dele com a realidade. Enquanto estava falando de física, estava tudo bem. Quando começa a falar da realidade, só sai a besteira. E a maior parte dos porta-vozes da ciência hoje são todos assim. Quer dizer, a ciência é um uso determinado da razão, uma especialização da razão para certos fins. Essa especialização não pode legislar sobre a razão como um todo. Tá certo? Peraí, já voltou aqui, já está normal. Tá. Então, não hesitem em... quando você conhecer pessoas, tá certo? Você olha, você vê se dentro do sujeito tem aquela chama que o eleva, tá certo? Acima do mundo social vulgar. Se ele tem aquele chamado, tá certo? De Deus para as coisas mais altas. E se não tem, afaste dessa pessoa. É um bocó de bola. Não vale nada. Se existe um princípio que justifica, tá certo? Uma separação hierárquica entre os seres humanos, é esse. Não uma separação social, econômica, racial, que tudo isso aí é materialismo. Quer dizer, você vai hierarquizar a pessoa pelo dinheiro que elas têm no bolso. Quando, em geral, o dinheiro não foi nem ganho por elas, foi o pai que deu, foi um bisavô. Às vezes, a família teve um homem de gênio 4 gerações atrás e ele deixou dinheiro para um bando de vagabundos. O cara acha que são alguma coisa porque receberam dinheiro do bisavô. Né? Ou o outro que acha que é melhor que o outro porque um é preto, outro é branco. Etc. Isso é tudo materialismo, isso é coisa de cachorro, gente. Né? Não é um critério humano, isso é um critério canino. Entendeu? Então, não aceitem nada disso, mas... julguem as pessoas e hierarquizem por isso. Dizer, você não tem a chama do espírito acesa em você, não quero conversar com você. Porque você se pôs abaixo. Não fui eu, não é eu que estou te classificando. Mas você não quis. Você não atendeu o apelo de Deus. Você negou a vocação humana. Você jogou no lixo, então você já é lixo. Tá certo? Aqui, ó. Mas caiu aqui ou caiu lá? Só o áudio, o vídeo tá. E hoje tá dando um monte de rolo, hein? Isso nunca acontece. Talvez devêssemos usar conexão com fio, hein? Espera um pouquinho aí que deu rolo. Tá ok. Tá normal? É o áudio que caiu. Engraçado. É o áudio que caiu. Deixa eu pedir, perguntar para eles aqui. Se vocês estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. O pessoal do vídeo está ouvindo, que só tem áudio, talvez não estejam, né? Não dá nem para responder se eles não estão ouvindo. Pois é, você pergunta para o surdo se ele está ouvindo. Então vamos lá. Então, não hesitem em selecionar os seus amigos, porque senão essas pessoas, vão dizer que só têm interesses realmente mundanos, as pessoas vão só atrapalhar a sua vida, vão viver fazendo chantagem. Ah, você não gosta mais de nós. Tem que falar, não gosto mesmo. E daí? Se quiser gostar de mim, você que trate de melhorar, tá certo? Né? Se ocupe o posto, tá certo? De dignidade intelectual, espiritual, que lhe foi dado pelo próprio Deus, não despreze o que é superior a você e você não será desprezado também. Quer dizer, isso é um elemento que falta muito na cultura brasileira. Porque aí o pessoal só concebe duas coisas. Como todo mundo só pensa com a barriga, então eles imaginam o seguinte: ou você vai ter uma hierarquia social baseada no dinheiro, ou você vai ter um igualitarismo social também baseado no dinheiro. São duas coisas absolutamente indecentes, uma tão indecente quanto a outra. Né? E, aliás, nós sabemos como é que termina todo igualitarismo. Quer dizer, você elimina as diferenças sociais e daí você cria diferenças políticas que, por sua vez, recriam as diferenças sociais, mas separadas ainda. Se você pegar a classe dominante de um país socialista, ela está muito mais separada e distante do povo do que num país capitalista. Por quê? Porque você está tentando, tá certo, limpar cocô com excrementos. Quer dizer, se a sua concepção está toda baseada só no negócio material e social, fala, bom, quanto mais você mexer aí, mais vai piorar. Então, não hesitem, inclusive, em manifestar claramente a sua desaprovação à conduta dessas pessoas. Às vezes, quando a gente está sozinho, é difícil fazer isso. Se você é o único, então você fica com medo. Eu digo, não fique com medo. Eu, quando era muito jovem, tinha medo disso. Depois, a partir dos 20, 30, já fui começando. Eu falei, olha, meu filho, você, da altura que você está, você não tem nada que julgar o que eu estou fazendo. Para mim, o anormal é você, porque o ser humano foi feito para ser como eu sou. Eu estou seguindo o que Deus mandou. Deus fez de mim uma criatura espiritual. Portanto, eu sou capacitado a fazer as perguntas mais altas e esperar encontrar a resposta. Está entendendo? Agora você não. Você só quer saber do seu dinheirinho, do seu maldito prazer sexual, da sua casinha, das suas coisinhas. Está entendendo? Você está agindo como um animal e ainda está querendo me julgar. O que é isso? Fale isso duas ou três vezes, as pessoas nunca mais vão te encher o saco. Agora, é verdade o seguinte, que aqueles que atendem ao chamamento de uma coisa superior, eles acabam arriscando mais do que os outros. Mas, de qualquer modo, eles têm este mérito inicial. Porque quando uma pessoa que atende à vocação espiritual, quando ela erra e ela entra no caminho do mal, dela faz muito mal. Não é como um idiota medíocre qualquer, tá certo? Que só consegue fazer o mal em quantidade limitada, tá? Mas esse é o risco que nós temos que correr. Então, aqui tem uma pergunta. Vinícius de Oliveira pergunta. O que você diz a respeito do liberalismo? Bom, eu não disse nada do liberalismo aqui, eu disse no artigo, mas em todo caso aceitamos a pergunta. O que você diz a respeito do liberalismo não vale também para a democracia? Ou seja, também ela não pode ser tomada como princípio. Olha, não tem a menor dúvida. A democracia não é um princípio que seja universalizável. Para esse pessoal que fala hoje ampliar a democracia, estender a democracia, eles não sabem o que estão falando. Começava com Norberto Bobbio, tá certo? Um cretino. Tá? O sujeito fala estender a democracia, ele não entende que a democracia estendida se auto-elimina automaticamente. Por exemplo, eu lembro aquela história do educador inglês, o Alexander Neil, que fez a escola Summerhill, onde as crianças tomavam todas as decisões, porque ele achava, não, nós temos que... A democracia tem que ser estendida. Então, aqui, as crianças de 3 anos têm que discutir a administração da escola junto com pessoas adultas e com todo mundo. Bom, o que os alunos fizeram? Terminaram tocando fogo na escola. Tá certo? Então, se você não entende, por exemplo, que os seres humanos só podem ter direitos iguais sob certos aspectos e não em tudo, tá certo? Então, você não dá para você saber o que é democracia. Né? Por exemplo, vamos dizer, por que que em questões de ordem científica, a comunidade científica só aceita que determinadas pessoas com determinados estudos opinem e não os outros? Porque ali é uma atividade de natureza estritamente hierárquica. Tá certo? Por que que num campeonato de futebol não são todos os times que ganham? Por que que a taça não é repartida igualmente em todos os times? Por que que numa luta um cai e o outro fica de pé? Mas que coisa injusta. Deveria ter aqui, ó, você tem direito a 50 porradas, você tem 50 porradas. Que se você vai levar esse negócio de democracia a ferro e fogo, tomando o conceito de democracia como se fosse um princípio, você termina nessa coisa patética. Além disso, os extensores de democracia são assim, quem vai estender a democracia? Bom, tem que ser a autoridade estatal que vai democratizar a sociedade. Então, só que para isso, a autoridade estatal precisa ter mais poder do que tinha antes, porque ela vai interferir mais. Então, toda tentativa de nivelar provoca uma hierarquização muito pior do que antes. É o livro do Bertrand de Jouvenel, sobre o poder, História Natural do Seu Crescimento, onde ele mostra que haja o que houver, nos últimos 4 ou 5 séculos, a autoridade estatal sai sempre fortalecida e o cidadão de baixo sai sempre enfraquecido. E sempre a pretexto de quê? De democratizar, de repartir melhor o poder. Porque quem pode ter mais autoridade do que aquele que reparte o poder? Né? O repartidor é o chefão de todos, pô. Então aqui, Mara Signorelli pergunta, o mimetismo verbal, que eu me referi nas aulas atrás, não pode ser positivo na apreensão estilística? Por exemplo, posso ler Camões com esse mimetismo. Não é fácil apreender o estilo do poeta? Sem sombra de dúvida. Só que você só está captando o extrato, por assim dizer, fônico. Você está aprendendo a falar como ele, mas se você não tem, vamos dizer, um mimetismo intelectual por trás disso, não adianta nada. Quer dizer, a imitação, sem dúvida, a imitação é a base do aprendizado, mas depende do que você está imitando. Tá certo? Quer dizer, eu quero imitar só o modo de falar do fulano de tal, ou quero imitar a forma mente dele, quero imitar as percepções dele, quero imitar o mundo interior dele. Hã? Essa aqui é toda a diferença. Agora, no Brasil, o pessoal imita os detalhes externos apenas com a finalidade. Peraí, parou aqui de novo. Lá está bem? Então, no Brasil, o famoso mimetismo brasileiro, né, a macaquice brasileira, consiste em imitar somente os sinais externos para poder reproduzi-los numa circunstância social onde aquilo fará sucesso ou aumentará o seu poder de ação social. Quer dizer, não está imitando com finalidade de verdadeiro aprendizado. Né? É a famosa observação do Conde Hermann Kaiserling, que esteve no Brasil nos anos 20, e fez sua observação nas elites brasileiras, porque ele não saiu conversando com o povão, tal, não deu tempo, ele só conheceu gente da elite. E ele disse, olha, em todo lugar que eu fui, as pessoas quando imitam algo é porque elas querem se tornar aquilo. No Brasil, não, eles se contentam com a imitação enquanto tal. Quer dizer, essas pessoas, elas estão se rebaixando. Né? Quer dizer, o negócio, meu filho, não é você imitar o modo de falar de Camões, é você ser Camões, tornar-se Camões. Né? Se você quer isso, bom, talvez você consiga ficar alguma coisa um pouco mais, menor do que Camões. Mas se você quer apenas imitar, tá certo? Você vai ser o quê? Apenas uma imitação. É preciso imitar no sentido de ser, de absorver as qualidades profundas, tá certo? Da pessoa que você admira, do escritor que você admira, do santo que você admira, do sábio que você admira. É preciso imitar o que está no mais profundo dele. Quer dizer, eu quero perceber como ele percebeu, eu quero ver o que ele via, quero sentir o que ele sentia, tá certo? Para daí eu poder ter essa imitação, mas na minha alma, eu vou adquirir para mim mesmo as perfeições dele. Esta imitação é inteiramente justa e ela deve ser praticada. O problema não é a imitação, mas a imitação superficial. Tá certo? E o objetivo, né, da imitação. É, Marcelo de Alencar Viana, por favor, gostaria de sugestões de manuais, instrumentos de aprendizado, como aqueles a quais o senhor se referiu na aula, ao falar da teoria de Robin Feuerstein. É, existe uma publicação coletiva chamada Mediated Learning, ou existem até vários manuais com esse título, Mediated Learning. Procure, você vai achar muitas coisas interessantes a respeito. Também, se quiserem mais informações, tem duas amigas minhas que trabalham com isso no Paraná, que são a Simone e a Luciane. Elas têm aplicado esse exercício em várias pessoas com grande sucesso, grande eficácia, e eu pretendo combinar com a Luciane, que vai viajar para os Estados Unidos, parece, nas próximas semanas, de a gente enxertar aqui alguns exercícios de Feuerstein neste curso, mais tarde, quando isso for possível. Então, mas, não, pode procurar os manuais, mas nós estamos providenciando alguma coisa desse tipo. Porque a gente vê que, às vezes, as deficiências da pessoa não estão num nível de raciocínio, de linguagem, mas não, mas estão na coisa elementar. Por quê? O aprendizado doméstico e até escolar no Brasil priva as pessoas dos instrumentos culturais de aprendizado. Então é por isso que ficam burros. Não é que são burros, tá entendendo? É, por natureza, é que ninguém consegue aprender tudo sozinho. Para um sujeito aprender uma coisa, precisa todo o legado, às vezes, da cultura existente. Tá certo? E quando a gente vê hoje, não os alunos, mas vê os professores hoje, claro que eles têm um problema de privação cultural terrível. Quer dizer, só num país que tem muita privação cultural, com uma pessoa como o seu Leonardo Boff, ou o Frei Beto, é considerado intelectual importante. É uma coisa terrível isso. Né? Olha aqui, o Fernando Antônio me enviou aqui um escrito, está muito interessante, mas eu não vou poder comentar, está muito comprido. Né? No curso da aula não dá para fazer isso. Eu vou ler depois, pensar, depois te digo alguma coisa, ou por e-mail, ou numa outra gravação, ou talvez dê uma aula inteira sobre isso. Aqui também o Leonardo. Fábio MC, fiquei interessadíssimo nos manuais de Júlio Paiot, aos quais o senhor se referiu na última aula. São raríssimos, ao que parece. Será possível colocar alguns capítulos selecionados no site? Sim, inclusive, um curso que eu dei mais de 15 anos atrás, eu traduzi alguns desses capítulos, eles estão em velhas apostilas que estão até datilografadas, ainda no tempo da máquina de escrever. Né? E eu vou ver se eu reviro lá meus arquivos para achar isso e disponibilizar isso para vocês. Estamos pensando nisso. Gabriela, Tenho 24 anos, sou de São Paulo e curso o 10º semestre de Direito na FMU. Estou elaborando minha monografia sobre o tema repressão à pedofilia. Citei o artigo do Chão para o jornal Globo, mas vim pedir socorro. Confesso que, fora artigos na internet, tenho sentido um pouco de dificuldade para encontrar doutrinas e estudos. Fui à biblioteca da PUC, onde fiz uso de um livro em espanhol de Edgar Plotz, que falava sobre a pederastia, mas fazia referência à pedofilia em alguns momentos. Porém, não achei nenhum livro que tratasse diretamente sobre a pedofilia. Olha, existe. De cara, você começa por ler o livro do Michael Rose, que se chama Goodbye, Good Man. Esse dá para comprar pela internet. Mas eu vou achar mais coisas para você e lhe dou numa aula próxima. Não vou esquecer disso não, se Deus quiser. Alexandre Magno, em uma das aulas o senhor tratou das virtualidades do Umwelt, que compreendi como sendo o mundo de percepção imediata próprio dos animais. Também entendi que a dessacralização do mundo tem levado as pessoas a viverem cada vez mais no Umwelt, sem consciência das virtualidades. Isso é uma coisa terrível. Quer dizer, não é que elas não têm consciência do Umwelt, elas têm, mas elas não têm. Não é que elas não têm mais consciência da virtualidade, do círculo de latência, como fala. Claro que tem. Eles têm a percepção imediata disso, mas não tem os instrumentos culturais de verbalização e de expressão disso. Então é como se não existisse mais. Então, as pessoas sabem do que você está falando, mas como aquilo não tem correspondência no seu mundo verbal, elas acabam negando a sua própria percepção e falando somente daquilo que sabem falar e não somente daquilo que estão percebendo. Isso é uma coisa terrível. Eu digo, isso no Brasil se tornou endêmico. Você não pode apelar mais à consciência das pessoas, porque essa consciência está soterrada sob camadas e camadas e camadas de dificuldade verbal. Dificuldades que nem sempre são, vamos dizer, correspondem a uma pobreza verbal, mas às vezes até uma riqueza verbal deslocada. Quer dizer, tudo aquilo que o sujeito sabe, que ele percebe, que ele vivencia, está separado do vocabulário dele. E onde ele tem vocabulário, ele não consegue dizer aquilo que percebeu realmente, então ele começa a falar de percepções substitutivas, né? que ele leu em algum lugar. Leu, ouviu falar, então fica uma conversa de segundo, terceiro grau, é metalinguagem da metalinguagem da metalinguagem. Isso me faz lembrar dos abortistas que, sem qualquer fundamento razoável, advoga um status jurídico totalmente diverso para o feto e o recém-nascido. Fiquei pensando na minha experiência como pai. No momento, o primeiro grande momento foi ver a minha filha pela primeira vez na hora do parto. Parecia que ela tinha saído de um mundo de virtualidades para a vida real, para o meu Umwelt. Aí vem a minha indagação. A dificuldade, ou mesmo a impossibilidade, que várias pessoas têm hoje em dia para perceber as virtualidades, teria sido um elemento formativo da mentalidade abortista, mas sem a menor sombra de dúvida. Todas essas pretensas proclamações de direito que têm surgido, tá certo? Vem evidentemente de deficiência de percepção, a pessoa que está percebendo a coisa errada. Quer dizer, o indivíduo que não é capaz... Veja, qualquer pessoa é capaz de perceber que a condição de ser humano não é acrescentada no sujeito durante a sua formação fetal, né? Mas que ele já é um ser humano até mesmo antes de existir. E você tem aqui o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe, fala, ah, quando juntar isso aí, vai ser o quê? Um jacaré? Uma tartaruga? Um ET? Não, vai ser um ser humano. Então já tem o estatuto humano, mesmo antes da fecundação. Quer dizer, o ser humano virtual, possível, já é humano. Não é outra coisa. Então, isso tem que ser percebido, não como um pensamento, mas como uma realidade. Agora, na esfera do pensamento, a confusão linguística que se estabelece pode ser tal que a pessoa tem dificuldade em admitir o que ela está percebendo. Porque às vezes ela não tem... Veja, ela está dando mais importância aos argumentos, entre aspas, do que às percepções. Tá certo? Então, ela acredita naquilo que ela é capaz de defender argumentativamente e não naquilo que ela está percebendo. Quer dizer, é claro que é um estado de visão quase psicótica. Quer dizer, quando todo o nosso esforço, sobretudo aqui neste curso, vai ser de cada vez a gente aprofundar mais na percepção real e conseguir verbalizar as coisas do jeito que nós estamos vendo. Claro que mesmo, ainda assim, nós podemos errar, mas o erro será sempre individual. A percepção humana, ela como tal, ela é inteiramente normativa. É a única coisa normativa que existe. Eu digo, a razão não é tão normativa quanto a percepção. Porque a razão só funciona, meu filho, quando ancorada na percepção correta. Tá certo? Você vê que no próprio Aristóteles, ele faz questão de perceber, vamos dizer, as sensações são sempre exatas, são sempre verdadeiras, elas não são falsas. Tá certo? Então elas são a base na qual nós temos que partir sempre. Agora, esse treco que as pessoas chamam de educação, você quer ensinar as pessoas a montar frases e se apegar àquela frase, negando às vezes o que ela mesma está percebendo, isso aí é a máquina de endoidar pessoas. Tá certo? Então, pouco importa que nós todos tenhamos sofrido o impacto dessa máquina. Nós podemos nos livrar dela, nós podemos ser coisa melhor do que isso. A qualquer momento da sua vida você pode, vamos dizer, retornar à autenticidade das suas percepções, daquilo que você sempre soube. É a velha definição de honestidade intelectual, que uma vez os caras me desafiaram, falaram, você vive falando de honestidade intelectual, mas isso é difícil de definir. Falaram, como difícil de definir? É a coisa mais fácil do mundo. É você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e não fingir que você não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Então, é fácil de definir. Eu digo, só é difícil de praticar porque não tem muito como você exigir honestidade intelectual desde fora. Você pode desmascarar o sujeito desonesto, mas isso não o tornará honesto. Só em alguns casos. Quando você desmascara, envergonha, humilha o sujeito, depois de uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes ele se toca. Né, de que ele, pô, peraí, eu preciso mudar de vida, eu tenho que parar com esse verbalismo idiota, eu tenho que começar a dizer o que eu estou vendo. Né. Mas eu acho que a maioria não muda por causa disso, não. Eles sempre trocam dinheiro. Lucas Lacerda. Na aula 46, o senhor tratou a correspondência entre a experiência humana e a expressão em texto. A questão apresentou-se a mim de forma clara ao fazer o exercício de leitura e imitação dos escritores de ficção. Escolhi iniciá-lo com Machado de Assis e, após levar o romance em conta, já conseguia, com seu estilo, imitar a descrição do quanto mais comportamento farsesco da classe letrada brasileira por ele observado. Olha, existem, pelo menos, existem três escritores brasileiros que fizeram todo o seu aprendizado em Machado de Assis. E que, de fato, o imitam. Mas, né, quanto mais o imitam, mais ficam originais, na verdade. Né? Que são onde o Gustavo Corsão, né? O Ciro dos Anjos, que escreveu a Manuense Belmiro, e o Léo Vaz, que escreveu um único, foi diretor do Estadão, e escreveu um único romance, né? Adorável, uma pequena obra-prima, chamado Professor Jeremias. São machadianos de estrita observância, tá certo? E todos escrevem com uma grande perfeição. Aprenderam ali, imitando Machado de Assis e tentando adaptá-lo às suas próprias necessidades expressivas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu sugiro que imite vários, tá certo? Mas se é para imitar um só, bom, pega logo o melhor. Decidi, então, seria o momento de passar a fazer exercício com um autor estrangeiro, visto que o senhor já havia assinalado a experiência pobre registrada na nossa literatura. Comecei a ler as obras completas de William Shakespeare na tradução de Carlos Alberto Nunes, e logo notei que não conseguia imitar a expressão poética das situações descritas, cuja percepção arguta encontra-se entretecida nas malhas da estrutura literal do texto, resultando uma densidade de significação que eu não alcançava, mesmo que reproduzisse a forma aparente do texto. Ah, bom, mas aí é que está. Por isso que eu disse, imitar não é só a fala. Imitar a fala e o que está por baixo dela. Está certo? E, vamos dizer, no caso de Shakespeare, de fato, a percepção que Shakespeare tem do mundo, ela é tão rica, tão complexa, que às vezes você tem a pessoa que fala, não há nada que esse sujeito não entenda. Não tem nenhuma situação humana que para ele seja opaca. Ele acaba enxergando tudo. Né? Eu digo, não é à toa que Shakespeare é Shakespeare. Quer dizer, os caras estão... Diz que o Eric Weber, todo ano, ele relia as obras completas de Shakespeare. Né? Eu digo, acho que ele aprendeu mais ali do que estudando ciência política, sociologia. Se você pegar na política, então, as observações que Shakespeare fez sobre a política é um negócio monstruoso, não acaba mais. Né? Então, se você quer, de fato, imitar aquilo, você vai ter que perseverar nisso e vai ter que ampliar a sua consciência das situações humanas muito. Mas está fazendo muito bem. E acho que tem alguém que você deve imitar, esse mesmo. Né? Agora, a dificuldade de você, por exemplo, se você o lesse em inglês, Shakespeare não é um autor difícil em inglês. Só tem... Mas o difícil seria depois você adaptar isso à sua própria língua. Né? Então, acho que você está fazendo a coisa certa, quer dizer, pegando uma boa tradução e aprendendo meio com Shakespeare, meio com o seu tradutor. Mas o problema com Shakespeare é exatamente isso que eu te falei. Você não vai conseguir imitar a linguagem sem você penetrar mais profundo e imitar a consciência, a forma mentes daquela pessoa. Mas essa forma mentes era do sujeito que diz, bom, nada do que é humano me é estranho. Ele entende as situações mais deprimentes, as mais esdrúxulas que pode ter, ele entende. É uma questão de humanização, por assim dizer. Aqui tem duas perguntas cumpridas, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Francisco Neves. Na aula de 22 de agosto de 2009, o senhor afirmou que o conhecimento humano se processa em três níveis. O da razão espontânea, referida na aula sobre o experimento das cartas, o dos símbolos poético-literários e o da razão reflexiva. Essa razão reflexiva tem como instrumento a linguagem direta, que lida de preferência com significados, tendendo a distanciar a inteligência da experiência concreta, enquanto que, presumo, o simbolismo apresentativo, referido por Suzanne Langer, que é o simbolismo das imagens, dos ritos, dos mitos, da poesia e das artes em geral, é o veículo privilegiado da expressão da razão espontânea? Eu creio que sim. Quer dizer, é aquela razão que se exerce já ao nível da percepção. Digo, sempre que for possível você permanecer neste nível, sem você ter que pensar muito em cima, é muito melhor para você. Então, por isso que até eu coloquei uma vez, eu comecei um blog, depois não continuei o blog, mas eu coloquei lá um negócio sobre umas anotações que eu fiz sobre o meu modo de apreensão das coisas. Daquilo que eu li, das situações que eu observava. Eu sempre dou muito tempo para que a própria coisa acabe dizendo algo sobre si. Quer dizer, eu não forço para obter conclusão. Tá certo? Não. Claro, eu tenho uma tremenda ânsia de aprender, mas eu sei que tem coisa que assim, você não pode forçar uma vaca a dar leite, você está entendendo? Porque senão ela chuta o balde. Ela vai dar leite a hora que ela quiser. Então, eu sei que com a nossa compreensão, às vezes, é assim. Você precisa deixar que aquilo entre em você, sonhar com aquilo, entendeu? Até que as coisas começam a aparecer sozinhas, por assim dizer. E elas não vão aparecer sozinhas sob a forma de uma explicação doutrinal inteira. Vão aparecer sob a forma de símbolos, de evocações, de sentimentos mudos. Mas, na medida que você consiga repetir isso, memorizar, você já tem algum domínio. Mais tarde aparecem as palavras. Então, aí é tudo uma questão de paciência. A sua segunda pergunta, a resposta é exatamente esta, quer dizer, eu disse que existe um conhecimento do homem por si mesmo que é inerente à sua própria existência, por outro lado, um conhecimento fabricado por ele com pensamentos e imagens. Eu sugiro que você pense o seguinte, olha, eu estou em busca do conhecimento, eu quero a compreensão das realidades mais sublimes, mesmo que eu não consiga dizê-la para ninguém. Então, se você aceita isso, os meios de dizer vão acabar aparecendo, mas muito mais tarde. Eu confesso para você que tem coisa que eu explico hoje na aula, mas que eu entendi 20 ou 30 anos atrás, mas eu não tinha como dizer aquilo. Mas espera que... O negócio é você fazer com que o conhecimento que é, vamos dizer, a expressão que é criada, que é fabricada com palavras por nós, acompanhe o mais possível a experiência interior real. Que ela não se sobreponha, que sobretudo não estrangule. Tá certo? Então... Falou, como eu denominei o primeiro conhecimento do coração e o segundo conhecimento da cabeça, ele não deixa a sua cabeça esmagar o seu coração. A cabeça está ali como uma caixa de ressonância. para ela dizer aquilo que foi percebido em nível profundo. Agora, se ela começa a falar muito por si mesma, você se afasta daquilo que você sabe. Você perde, vamos dizer, a capacidade da confissão. Que é uma coisa que durante muitos anos você vai poder exercer só para você mesmo. Você não tem para quem falar. Né? Mas é exatamente esse não ter para quem falar, esse saber mais do que pode dizer, é isso que vai dar toda a sua riqueza interior, meu filho. Porque daí quando você começa a falar, as coisas vêm com densidade, elas vêm com riqueza, elas vêm com experiência, como diz o Camões, não é um blá blá blá qualquer, é um saber de experiência feito. Bom, a sua segunda pergunta eu vou deixar para depois, que ela está muito complicada. Ronald Robson, de que modo aquilo que na realidade captamos como necessidade definidora das coisas, necessidade objetiva e não apenas como a possibilidade que delas abstraímos, é merecedor de confiança enquanto necessidade distinta do conjunto das demais possibilidades possíveis? Faço essa pergunta porque em meus estudos que tenho feito, embora eu sempre perceba e aceite a continuidade entre pensamento e realidade, nunca consigo submetê-la à demonstração universal. É sempre dado intuitivo. Mas se você tem isso, você já tem muito. Quer dizer, ele pergunta, quando você capta que uma coisa é assim e é assim necessariamente, e que não tem como não ser assim, frequentemente você não tem como provar isso. Né? Eu digo, então, em primeiro lugar, para que provar? Você quer saber ou você quer a prova? O saber é para você, a prova é para os outros. Tá certo? Eu digo, você tem que acumular muito saber antes de você começar a provar o que quer que seja. E a sua prova, o conjunto de provas que você criar, só não vai fazer mal se você tiver um bom motivo para provar as coisas. Por exemplo, aqui nessas aulas, frequentemente eu tenho motivo para provar coisas. Tá certo? Porque é para ajudar outras pessoas a perceberem. Não é só por uma insegurança minha, ou não é só para satisfazer uma exigência pretensamente científica. Ele precisa ter uma razão para fazer isso. Tá certo? Então, eu penso assim, durante anos, esqueça a prova. Interessa somente em saber. Aquilo que... Lembre sempre deste exemplo. Você viu um sujeito matando o outro na rua. Não há outras testemunhas. A arma do crime sumiu. Né? Só você sabe aquilo. Bom, esse conhecimento é evidentemente precioso, porque você é o único vínculo que existe entre as hipóteses que o policial faça na cabeça e a realidade. Imagine-se sempre nessa posição. Eu sou testemunha única. Só eu vi isto. E não posso provar isso para ninguém. Acostume-se com isso, que quando for realmente necessárias as provas, elas aparecerão no momento certo. Pode, isso aí você vai ter que acreditar em mim. Não pode, eu também não posso provar que isso é assim. Tá certo? Mas a acumulação de conhecimento verdadeiro, sincero, produz com o tempo a linguagem necessária a exteriorizá-la. E, evidentemente, a dar as satisfações exigidas pelos eventuais objetores, se forem sinceros. Também sabe que na modalidade de abstração que eu mencionei no começo, que é quando você capta a forma inteligível, tá certo, de um determinado ente. Tem um telefone aqui atrapalhando. Então, nessa modalidade de abstração, você vai observar mais tarde, com a prática, uma coisa quase miraculosa. É que você verá que a análise lógica do conceito que você pode fazer, ela pode ser acompanhada, par e passo, pela análise real da conduta ou da estrutura do ser considerado. Quer dizer, não vai haver mais aquela separação onde ele... raciocínio lógico e observação. onde você decompondo, né, as qualidades que estão inerentes ali no conceito, você vai ver que você está acompanhando, passo a passo, a própria estrutura do ser. Isso vai acontecer muitas vezes para você. Na hora que isso acontecer, você vai descobrir, puxa vida, eu estou na realidade. Eu não estou só no mundo dos meus pensamentos. Tá certo? Então, você imagina, por exemplo, quando Aristóteles obtém, vamos dizer, a definição de uma determinada espécie, ele define uma determinada espécie animal, e ao mesmo tempo ele está observando a conduta dessa espécie, a anatomia e fisiologia dessa espécie, tá certo? Então chega um momento em que você não sabe mais o que é análise lógica do que é simples descrição factual. Isso é uma coisa incrível, mas isso acontece. Isso vai acontecer muitas vezes com você mais tarde. Portanto, só de novo, eu tenho que pedir o seguinte: tenha paciência que isso será resolvido com o tempo. Fernando José da Silva. Trabalho na redação de uma grande emissora de televisão em São Paulo. Testemunho diariamente o cenário grotesco do jornalismo brasileiro e indiretamente da nossa intelectualidade. Posso afirmar categoricamente que atualmente o telejornalismo verde e amarelo só produz ficção. As conversas e opiniões que ouço sobre política, religião, ciência não serviram nem para ser comentado no eventual volume futuro do Imbecil Coletivo. Mas é isso que eu digo, eu tenho saudade do tempo do Imbecil Coletivo. Tá certo? Porque aquilo ainda era descritível ali, mas o que está acontecendo hoje, meu filho, aquilo está abaixo da linguagem humana. Isso está abaixo da linguagem humana. Nessas horas que vejo a importância do voto de abstinência em matéria de opinião. Por nas vezes em que saiu um debate contra a corrente do pensamento dominante, fui vítima das assembleias dos escarnecedores e da soberba dos ignorantes. O que é sempre uma situação delicada, quando se é jornalista e se depende da credibilidade dos colegas de trabalho para continuar no emprego. Dentro disso, faço duas perguntas. Como o senhor consegue passar 40 anos e meio essa gente sem ficar completamente neurótico? Ficando quieto. Eu não queria que eles me entendessem, eu não estou fazendo questão de que me entendam. Tá certo? Eu só comecei a publicar mesmo as minhas opiniões depois dos 40 anos de idade. Meu primeiro livro saiu, eu tinha aqui 46 anos. Então, em primeiro lugar, você tem que acumular a certeza e a clareza dentro de você. Quer dizer, o meu objetivo sempre foi a frase do Dom Quixote, né? O lema do Dom Quixote, e eu sei quem sou. Quer dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou querendo, tá certo? Então eu estou me movendo numa esfera onde eu tenho autoridade absoluta. Porque, afinal de contas, eu estou falando de mim mesmo, da minha experiência. Tá certo? Na medida que você se contenta com isso, e o seu círculo de experiência vai aumentando, ampliando, pela leitura, pela meditação, pelo próprio desenrolar dos fatos, chega uma hora que você sabe um montão de coisa e sabe com uma clareza tal que ninguém pode, certamente, tentar discutir aquilo. Então daí, meu filho, é você que vira o escarnecedor, você que passa a tirar um peso da cara desses fulano. Agora, se você entra na discussão antes disso, eles vão rir. É o ignorante que vai estar rindo do jeito que sabe. Porque você já sabe, mas você ainda não sabe o bastante para você colocar essas pessoas no seu devido lugar. Às vezes não se sente, né? Às vezes a gente cria um respeito indevido por esses iletrados, escarnecedores, gozadores. A gente cria um medo de ser exposto ao ridículo. Eu digo, bom, então exponha-os você ao ridículo. Eles vão tentar pelo seu lado, pro lado deles você vai fazer pelo seu. Então é melhor que você faça melhor. Tá entendendo? Muitas vezes também você tem uma espécie de temor reverencial entre essas pessoas, mesmo quando você sabe que elas são ignorantes. Então você teme dar a elas o tratamento que elas merecem. Um dia você vai aprender o seguinte, que esses camaradas, quanto mais você bater neles, mais eles vão te respeitar. E agora, se você aceitar um tiquinho deles, por exemplo, se você os aceita como interlocutores num debate democrático, você está lascado. Você tem que pôr o sujeito matricular no pré-primário. Né? Faça isso uma vez, duas vezes, três vezes, daí o sujeito começa a te chamar de senhor. Eu digo isso, eu já recomendei isso até para alunos meus que estavam na universidade. Falam, pô, meu professor vive me humilhando por causa disso, falando besteira e me impondo. Eu digo, não, a próxima vez você reduz ele a nada. Fala aqui, os livros essenciais sobre esse assunto são esses. O senhor leu? Não, então fica quieto. Né? Eu sei isso, mas você não sabe, então fica quieto. Ele fez isso, você nunca mais se meteu. Agora, se você quer um debate, você está lascado, não se pode ter debate com ignorante, meu filho. Então você nem dê a sua opinião, você simplesmente diga ao seu filho, olha, você é ignorante, você não sabe nada a respeito, você nunca leu nada. Nada, nada, nada, nada. Fica quieto. Diga isso e vai ver como funciona. Não entre no debate, você não tem que provar nada. Mesmo porque se o sujeito ignora os princípios do assunto que ele está discutindo, você não vai conseguir provar nada para ele. Você só pode provar para quem tem os elementos. Não é isso? Então, quer dizer, você aceite a posição deles hierárquica como uma posição de poder. Quer dizer, o sujeito está momentaneamente no poder. Tá certo? E ele pode ter o poder de te prejudicar, que você não tem sobre ele. Mas quem tem autoridade é você, porque você está sabendo muito mais do que ele. Então, aceite a sua condição, vamos dizer, de injustiçado. Você está vivendo uma situação evidentemente injusta. Tá certo? Mas tenha paciência com ela, porque se Deus te colocou nela é para você aprender alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa... Você ter a certeza interior primeiro, antes de você querer ensinar as pessoas. Você precisa ter ensinado tudo para você. Se ainda sobrou um pouco de dúvida, se ainda está com um pouco de medo dessa gente, é porque você não tem firmeza do que você sabe ainda. Só quando você chegar no estágio da confissão, digo, olha, eu estou dizendo isso, não é porque eu quero que seja assim. Não é porque eu imagino que seja assim. É porque eu não consigo mais negar isto. Mesmo que eu queira. Então, eu estou confessando, né, que isto é assim. Por exemplo, quando eu digo para vocês, a percepção humana tem validade universal. Não existe um outro mundo que a ciência possa nos revelar que seja mais válido do que a percepção humana, porque tudo que os cientistas estão fazendo é baseado na percepção humana também. Né? Eu digo isso como uma confissão. Eu não consigo sair disso, por mais que eu tente. Tá certo? Então, mesmo que eu não queira que seja assim, lamentavelmente é. Nós estamos na realidade. Nós estamos não estamos num mundo subjetivo, tá certo? Que a ciência tem que nos dizer o que, que existe para além do mundo subjetivo. Isso é uma besteira. Né? Muitas vezes, por exemplo, quando eu estava lendo Kant, eu tenho a impressão que esse sujeito é burro. Ele não entende o que ele está falando. Mas eu ficava com medo, evidentemente. Eu não posso sair dizendo isso. As pessoas vão rir. Né? Hoje eu digo, Kant é burro. E o sujeito diz, e você é mais burro ainda, porra. Entendeu? Então, tenho família para eu ganhar a vida. Falo, bom, todo mundo tem isso, né? Então você vai ter que aguentar. Você já leu o filósofo Epicteto? Lê Epicteto, você vai ver, era um sábio, um filósofo, no entanto era um escravo. E escravo de um sujeito ignorante metido. E Epicteto sempre foi para mim uma inspiração. Então, aceito, você está vendo uma situação de verdadeira opressão. Isso é importante para todos vocês, pelo menos para a maioria. Você está vivendo uma situação de verdadeira opressão. Você vai sair dela. Vai chegar um dia que você vai levantar a cabeça. E as pessoas não vão se meter mais com você, mas não é agora. E eu, vamos dizer, eu que tenho isso na minha vida. Eu não respeito mais ninguém, gente. Só respeito nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, não quero nem saber. Entendeu? E sobretudo que a gente fica velho. Né? Você não precisa respeitar mais ninguém, não precisa chamar mais ninguém de senhor. Né? Então, você vai chegar nisso, mas leva tempo. Né? Não antes dos 40. Quando a vida começa aos 40, eu digo, olha aí, é de fato aos 40 que você começa a ter um certo senso de igualdade. Né? Eu falo, o sujeito não é melhor do que eu, ele é até muito pior. Então por que eu vou respeitá-lo? Né? Só porque eu quero ir arcebispo? Né? Então, vamos dizer, arcebispo as neguinhas dele, para mim é um excomungado desgraçado. Né? Então você vai ter essa independência, vai com calma. Não quer resolver todos os problemas de uma vez. Aceite que a sua condição é de opressão. Então, toda vez que você for para o serviço, fala, lá vou eu me submeter de novo àqueles caras. Pelo... Eles me pegaram de jeito. Por enquanto, estou aqui amarrado e levando porrada. Mas um dia eu vou pegar eles. E vai mesmo. Agora, você pergunta, cada vez me sinto pior por editar e reproduzir reportagens completamente distorcidas em relação ao que aprendi a ser a realidade, que em tese eu deveria mostrar ao espectador. Como fica a minha situação do ponto de vista moral dentro dessa tensão? Não, não, não. Pule fora dessa tensão moral, você não tem culpa nenhuma. Você está numa situação de opressão, meu filho. Então o que você vai fazer? Você vai observar a realidade da situação que você está vivendo. Você vai anotar tudo sobre ela. E um dia você vai publicar um livro contando como é isso. Anote tudo. Você é testemunha da mentira. Anote uma por uma e mostre porque é mentira. Anote, documente. Mostre o que é o jornalismo brasileiro. Vai anotando. Ajuda um calhamaço de 2000 páginas. Você está lá para isto. Então, a realidade que você tem que retratar não é a realidade que está nas notícias. Essa eles já distorceram e não tem mais como voltar atrás. Mas e a realidade do que você está vendo na redação todos os dias? Essa você pode contar melhor do que ninguém. Então, é isso que você tem que fazer. Observa, anota, e um dia você vai pegar todos eles. Quando você publicar isso, vai ver todo mundo. Oh, oh, seu fulano, tô. A vida é assim. A gente, todos vocês têm que ficar muito fortes. E a gente fica forte apanhando. É apanhando, apanhando, apanhando, você mora que não dói mais. Quando não doer mais, aí você começa a bater. Gracinha pergunta. Você é convidado para uma palestra que permite debate após a exposição. Na plateia alguém se apresenta, mas não faz uma pergunta relativa ao tema exposto. Ao contrário, entra num delírio e começa a fazer o que você chama de comício. O que fazer? Pedir para a pessoa se calar? Não, pedir não. Você manda calar a boca imediatamente. Diz assim, você cala a sua boca e saia daqui imediatamente. Aqui é conversa séria, não estamos aqui para palhaçada. Vai embora. A pessoa vai embora. Faz assim, a pessoa fica boazinha. Não fale com raiva, fale com autoridade. Sabe que nem o guarda de trânsito, né? Aqui está aqui sua multa, já está multado. Assim, fale daquele jeito assim, que não tem como voltar atrás. Entendeu? Quer dizer, aquele negócio que a pessoa sabe que você não vai desistir nunca. Assim, o mundo é pequeno demais para vocês dois. Se conseguir mostrar isso, pô, eu já calei a boca de uma plateia inteira, pô, debate um monte de cara de MST, ela mandei calar a boca, calar a boca. Estou falando por experiência. Essas pessoas, vamos dizer, são, toda pessoa que quer se mostrar é porque ela não está segura de si. Essa pessoa está lá falando um monte de besteira, que não tem nada a ver com o assunto pertinente, que ela está querendo se mostrar. Se mostrar para quê? Para os outros aplaudir. Por quê? Ela precisa do aplauso. Né? Então, se você mandar calar a boca, essa pessoa não vai resistir. As pessoas são muito mais fracas. Esse tipo de gente, isso vocês vão ver, você não imagina como esses camaradas são fracos. Né? Tanto são fracos que precisa se ajuntar num monte para ter alguma segurança. Quando você pega o camarada de jeito e os outros veem que ele está apanhando, é que nem tubarão, meu filho. Tubarão vê um monte em cima de você. Você faz um cortezinho num, eles vão tudo em cima daquele que está sangrando. Tubarão, leão, é tudo assim. Vem 50 leão, machuca um, pronto. Acabou o problema. Eles vão tudo em cima daquele. Olha, é um prazer sádico que eu tenho fazer essas coisas. Né? Nem sempre eu faço porque não é necessário. E também não precisa ficar toda hora mostrando, mas eu sei como faz. E quando preciso, quando a situação está ficando ruim, falo, ah, é, se eu não bater nele, vai bater em mim. Então é melhor bater nele. Pô. Né? Eu, quando era moleque, sempre falava isso. As pessoas, ah, vou bater em você. Fala, pensando bem. Eu acho que é melhor eu bater em você. Que tal? Às vezes só de falar disso acabava. Só de falar isso acabava a briga. Aqui, Adalberto Kür. Estou lendo um livro relacionado com as aulas do curso e outro citado no Throat Speak. Tentando na leitura pôr em prática o seu ensinamento que diz que na leitura de um livro, de um texto, mais que o entendimento das palavras dele escritas sobre o assunto, temos que imaginar e sentir com o entendimento o espírito, a opinião e a experiência do autor. De vez só assim aprenderemos o que ele sabe, e não somente o que ele está ensinando ali. Porém, não estou obtendo êxito na prática desse ensinamento, o que não ocorre quando aplico na leitura de seus artigos e livros, onde realmente há uma absorção de conhecimento maior. Muitas vezes isso acontece, Adalberto, porque o seguinte, a mente do fulano é confusa mesmo. Às vezes até pessoas que estão dizendo coisas importantes, elas podem não ter uma translucidez interna. Então você não consegue aprender qual é a forma mente dele, porque ela não está aparecendo realmente. Você vê, às vezes a deficiência não é sua. Não é isso? Então, ou, por exemplo, às vezes a coisa simplesmente está mal escrita. Mas às vezes até autores importantes, por exemplo, lendo Mário Ferreira, às vezes ele pula que nem um cabrito para saber o que ele está querendo, onde é que ele quer chegar. Porque a coisa está muito mal escrita, foi gravada em fita e alguém transcreveu mal. Né? Então, eu vou te dar uma sugestão. Quando você não consegue, desista daquele livro e pegue outro. Mais tarde você volta nesse. Na leitura de um autor que não é da nossa época e dele nada sabemos, como por exemplo Aristóteles, como posso eu aplicar essa técnica? Bom, no caso de Aristóteles é um caso muito peculiar, porque tudo o que nós temos de Aristóteles como obra escrita são anotações que ele fez para desenvolver em aula. Só tem um jeito de você entender Aristóteles. Esse jeito acho que fui eu que descobri. Você tem que pensar o resto do que ele poderia ter dito na aula que não está escrito ali. Você tem que desenvolver aquilo. Mas é claro, se é um compactado, se é um resumo, né? Então não adianta você querer aprender o sentido só pelo que está escrito. É só desenvolva, tente demonstrar, busque exemplos como ele faria na aula. Daí você vai entender, foi assim que eu peguei a teoria dos quatro discursos e muitas outras coisas de Aristóteles que não deu tempo de escrever. Tá certo? Agora, quando complica, simplesmente mude de livro. Não comece com as coisas mais difíceis, né? Para fazer isso aqui. Coisa mais difícil, por exemplo, quando eu escolhi o livro para a aula de inglês, eu escolhi logo um que é um bicho de sete cabeças. Tá certo? De propósito. Mas lá é para você aprender inglês, não é para você aprender a fazer isso aqui. Entendeu? Se for para aprender isso, não. Vamos tentar aqueles que você tem que tem uma inteligibilidade imediata para você. De modo que é fácil você se identificar com aquele autor e saber o que ele está dizendo. Né? Outro dia eu mencionei aqui, por exemplo, eu li muito Hermann Hesse, como toda a minha geração lia Hermann Hesse o dia inteiro. Era facílimo de me identificar com aquele. Ou Henry Miller. Né? A alma desses camaradas é até transparente. Tá certo? Mas mais tarde, quando eu fui ler outro grande escritor, Jacob Wasserman, né? Epa, aí não é assim, é? O mundo dele é muito mais complexo, né? Sombrio, sob certos aspectos. Leva tempo para você saber se onde é que ele quer chegar. Tá certo? Fernando Simões. Desde o assunto inicial da aula, me ocorre uma questão. Como iremos, em um futuro breve, empreender uma tentativa de influenciar a elite brasileira, estando desconectados da área acadêmica formal, universidades e instituições reconhecidas como válidas por essa classe? Item 1. Isto só é possível fazer fora da universidade. Se você aceitar isso aí, você vai ter que se amoldar ao que eles estão querendo e vai dar um trabalho miserável, entendeu? E eles vão deformar sua mente até onde puderem. Tá certo? O que nós temos que fazer, quer dizer, são sobretudo as que você me mencionou, obras escritas. Eu espero que no fim desse curso, ou um pouco adiante, talvez, a gente consiga criar uma espécie de muro de livros. Quer dizer, trabalhos tão extremamente bem feitos, tão sérios, que não tenha como ignorar. As pessoas podem ter como calar, né? Mas cala em público e comenta em privado. E a partir daí você já ganhou a briga. porque você já furou a barreira, entendeu? Se eles fazem isso, já fica demonstrada a sua fraqueza, tá certo? Quer dizer, a Universidade Brasileira, ela é muito poderosa, muito rica, tem muitas, tá certo? E está toda empenhada em baixar o nível da discussão para não colocar em perigo aqueles fulanos que estão ocupando lá as cátedras. Eu falo, por que, que adianta você se enfiar num meio tão corrupto, tão baixo, tá certo? Como esse? Não tem que querer conversa com essa gente. Nós temos que criar outras estruturas. Você não esqueça que as próprias universidades foram criadas tal como nós estamos fazendo aqui. Esta é a origem das universidades. Então nós estamos aqui a longo prazo, estamos criando um novo modelo de instituição de ensino, tá certo? Sem pretensão de vê-lo pronto no prazo da nossa vida, tá certo? Mas é sem dúvida por aí que nós temos que começar. Então nós temos que primeiro mostrar que é possível fazer um trabalho muitíssimo mais sério fora do que dentro, né? A partir desta hora, vamos dizer, não haverá mais nem meio motivo para que as pessoas acreditem que a universidade tem alguma autoridade a respeito. Tá certo? Quer dizer, eu tive muitas satisfações nessa área, muitas. Tá certo? E vocês também as terão no devido tempo. Certo? Satisfação assim de mandar o sujeito calar a boca, o sujeito calar e ficar quieto, não tem mais nada que falar. Esse é muito, no Brasil isso é muito mais fácil, porque esses caras são todos vigaristas, todos charlatães. Não vale a pena perder tempo com isto. Sabe, eu tenho um aluno muito inteligente, né, no Paraná, mas que é um sujeito frouxo, tá certo? Então, ele vive querendo, sabe, puxar saco dos professores na universidade, para ele subir na hierarquia e tal. E o cara está se estragando cada dia mais. E olha, é dos mais inteligentes que eu tenho. Talento extraordinário. Então, o talento, seu caráter, não vale nada. E lugar para o caráter não tem dentro desse lugar. Agora, pode entrar assim como um boi na loja de louça, um touro na loja de louça. É assim que você tem que entrar, não tem outra maneira. E outra coisa, não pense em influenciar ninguém por enquanto. Por enquanto tem que influenciar você mesmo. Você está aqui se fortalecendo. Nós ainda temos 4 anos pela frente e tem muita coisa para fazer. Vocês nem imaginam o que vem por aí. Tem muita coisa para fazer. Então, você tem que, vamos dizer, completar a formação, principalmente do seu caráter. Tem que adquirir o caráter do verdadeiro homem de estudos, o caráter do filósofo, tá entendendo? Ou como do escritor, poeta. Para você ter a força de enfrentar essa gente. Você não vai influenciá-los. Não é para influenciá-los, é para destruí-los. Você acha que foi lá para influenciar, foi na faculdade de direito para influenciar o seu Alaor Café? Não, eu fui para tirar ele do caminho. Entendeu? Essas pessoas têm que ser mandadas de volta para casa. A gente tem que tirá-las do ofício intelectual, porque são usurpadores. Não há como influenciar essas pessoas. Tá certo? Então nós temos que criar um círculo, vamos dizer, de obras que seja tão melhor do que eles estão fazendo, que não há nem possibilidade de discussão. Isso vai acontecer, minha gente. Vocês não têm a menor dúvida. Eu vejo pelo nível das perguntas, pela seriedade dos alunos, tá? Eu estou muito satisfeito com isso. Eu estou realmente orgulhoso de vocês. Vocês têm que continuar assim. Não desista, vai até o fim. Tenha confiança. Agora, não arrume a briga antes de estar preparado para ela. Tá certo? Mesmo que seja preciso engolir muito sapo, fica quieto e diz, ó, eu te pego na rua, desgraçado. Não vai ser agora, mas no devido tempo. Tá bom, acho que hoje vamos parar por aqui. Tem umas perguntas interessantes, mas vai ter que ficar para depois. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.